E aí, gente, a gente tá começando aqui a gravação do primeiro episódio, o episódio piloto do nosso podcast, o Boteco dos Roteiristas. Meu nome é Luiz Andrade, eu sou quadrinista, tô bebendo uma Heineken e aqui ao meu lado tá o Ademar. Pode falar, Ademar. Ademar Vieira, roteirista desempregado e tô tomando também uma Heineken dividido com o Luiz. Mas vamos lá. Meu nome é Valdo Vasconcelos, sou roteirista, também desempregado, porque não dá pra viver como roteirista no Brasil. Eu tô tomando aqui uma Black Princess Dark, porque eu gosto de ser diferente. Mas daqui a pouco a gente vai entrar na Brahma e na Antártica, que nem todo mundo. E a gente vai começar dando um brinde aí pra quem estiver ouvindo. Isso aí. Valeu. Então vamos lá começar. Eu queria primeiro falar um pouco da ideia do podcast, né? A gente queria tratar no podcast sobre roteiro em geral. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é falar sobre vários temas com a ótica, sobre a ótica do roteirista, né? Sempre focando no roteiro, na narrativa. Talvez a gente nem sempre fale só sobre narrativa em quadrinhos. De vez em quando a gente pode pegar um filme, trazer convidados da área de quadrinhos, tanto daqui da nossa região quanto de outros do país, e poder também aí, sei lá, encurtar distâncias com a galera, né? Conhecer mais gente. Inclusive aceitar sugestões, né? Depois que, se você ouvir o programa, gostou e quiser sugerir um tema, pode entrar em contato aqui pelas nossas redes sociais, que vão estar em algum lugar aqui na página, sugerindo temas, dando sugestões, e a gente, se achar interessante, incorpora. Se não achar, a gente não cita e ignora a tua sugestão. Então é isso, a gente vai começando aqui o primeiro episódio. Você depois dá o feedback aí, diz o que achou do nosso projeto. Se gostar, acompanha. A propósito, nós não somos doutores em comunicação, doutores em semiótica, nós somos roteiristas, a gente tem conhecimento prático, apesar de que a gente tem cursos, tem conhecimento na área. A ideia desse podcast não é ser uma coisa acadêmica. Então, por favor, desculpe algum erro técnico, mandem correções quando a gente falar datas erradas, nomes errados, fiquem à vontade. Dentro do possível, a gente vai tentar corrigir algum erro que passou no áudio, a gente vai tentar colocar uma informação corrigida no site. Mas se mesmo assim passar alguma informação errada, despercebida, você fica à vontade em nos corrigir. Então tá, a gente combinou que no tema de hoje a gente vai dividir em dois blocos. Qual é o tema de hoje? Quadril Nacional. Em homenagem ao Dia do Quadril Nacional. A gente vai primeiro falar um pouco a origem do dia, depois a gente vai falar um pouquinho da história dos roteiros no Brasil, de quem escreveu roteiros para quadrinho, e a gente vai encerrar o programa com três sugestões de cada um de nós, de quadrinhos que nós achamos que tem roteiros relevantes, vai falar um pouquinho, de secar um pouquinho a obra. O Dia do Quadrinho Nacional é comemorado no dia 30 de janeiro, porque é a data de publicação de O Quadrinho do Ângelo Agostini. Tem, a gente estava começando antes do início do programa, que na Europa se fala do trabalho do Toffer, os americanos falam do Yellow Kid. Esse é mais conhecido, né? Sim, sim. Quando eu comecei a ler a respeito de quadrinho, nos anos final, dos anos 80, 90... O que se falava na imprensa que falava sobre quadrinho era isso, que o quadrinho, no formato atual, seja nos Estados Unidos, com Yellow Kid, porque já existiam coisas anteriores, mas o formato, ter um personagem, ter um texto de fala, isso tinha sido criado no Yellow Kid. Mas tudo isso já estava presente no trabalho do Ângelo Agostini. Ele era um italiano que se naturalizou brasileiro e que publicou esse trabalho que marca o dia 30, no dia 30 de janeiro de 1869. E era As Aventuras de Gnocchin, um quadrinho que contava a história de um filho de um fazendeiro, uma pessoa rica do interior, que ia para a capital do Brasil, que na época ainda era o Rio de Janeiro, e contava tanto a viagem dele, quanto as aventuras dele na corte. Ele se deslumbrando, né? Basicamente era um quadrinho de humor, né? Isso. E era contando o deslumbramento de um caipira com as coisas da cidade e tal. Tiveram outros, o Brasil teve algumas revistas na virada do século que já publicavam tiras. Essa relação de quadrinho, principalmente tira, com jornal é uma coisa que tem muitos séculos. Depois disso, dessa produção nacional, jornais começaram a publicar material inicialmente americano. Foi a invasão dos quadrinhos americanos no Brasil. E chegou ao ponto que isso saiu das tiras de jornais e começaram a ganhar revistas próprias. Inclusive, o termo que a gente usa de gibi era o nome de era um título de uma revista de quadrinho dos anos 30 ou 40, que virou sinônimo de quadrinho. Do gibi? Do gibi, não. De onde é a origem dessa palavra? Era o título de uma revista. E durou, salvo engano, acho que começou na década de 30, acho que foi tipo até os anos 60. Era uma revista bem popular. Na verdade, Ficou tipo o Bombril, né? O Bombril, todo mundo Sim. se refere pela marca. Exato, né? Exato. E aí, dando uma dica de leitura, para quem quiser conhecer esse período da chegada dos quadrinhos americanos no Brasil, eu recomendo o livro A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, que narra como o empresário que depois seria o dono da Ebal, o Eisen, trouxe esse material para o Brasil, publicou primeiro em jornais como Encarte, depois ele criou uma editora, publicou como revistas individuais, e como isso acabou se tornando a Ebal, que durante várias décadas foi a principal editora brasileira de quadrinhos. Começou nos anos 30, a Ebal? Pois é, como a gente falou no início. A ideia é que esse é tipo um papo de bar, então informações imprecisas vão acontecer. Eu não lembro exatamente, mas ele começou a editar em jornais como suplemento nos anos 30. Eu não lembro em que data exatamente surgiu a Ebal, mas foi logo depois. Foi, acho que anos, a década de 40 ou 50. E durou até início dos anos 80. É porque ele começa antes com suplemento, né? Suplemento isso, infantil, né? Isso. Que é na década de 30. Exato. Eu não lembro que data exatamente, mas esse livro vale muito a pena. Ainda é publicado até hoje, é um livro da Companhia das Letras. Você encontra fácil e é super recomendado para quem quiser saber sobre a formação do mercado editorial brasileiro. E como todo podcast, todo canal de YouTube tem que ter umas tretas, a gente vai, na sequência, fazer... Eu vou falar por mim, se os meus colegas aqui concordarem, eles dão a versão deles. Mas eu acho o seguinte, essa entrada de material americano acabou que ela meio que massacrou a produção nacional. Essa parte de que ela inibiu a produção nacional, o próprio Gonçalo fala, sim, por uma questão financeira. Era muito mais barato para o editor de uma revista, porque a gente falou, citou o Aizen, que é um... Chegaram com um preço muito barato, mas né? Tinham outras, exato. E para tanto para o Aizen quanto para os outros editores, era muito mais barato comprar um direito de publicação de um quadrinho americano, de um quadrinho argentino, de um quadrinho europeu, do que pagar o cara para produzir. Durante muito tempo, o quadrinho ficou restrito realmente, o quadrinho brasileiro, produção nacional, ficou restrito à tira de jornal e algumas produções, assim, bem... Como é que eu vou dizer? Zoada. Eu ia dizer esporádico, assim, porque não tinha uma continuidade. De repente, por algum motivo, um personagem foi criado, sei lá, por uma campanha de uma empresa. Fazia sucesso e aí virava um personagem de revista. Tipo o Capitão 7, que era um mascote de um posto de gasolina. Posso falar uma besteira aqui agora nesse momento, mas foi algo assim. Você também não sabia, não. Ele é bem conhecido. A Mafalda foi né? criada quase assim. Ela foi criada... Essa parte eu não sabia. A Mafalda foi criada pra ser uma personagem de uma propaganda de uma... que produzia geladeira ou material eletrodoméstico, né? E aí o projeto ficou engavetado, não foi produzido, aí um certo dia chamaram o Kino pra publicar alguma coisa, ele pegou a Mafalda e colocou. E ela começou assim, pra ser produzida por um material comercial. Ela tava a serviço do capital e no final ela acabou se revolucionando. Foi irônico da parte dele, né? Cara, mas assim, como tu tá falando aí, se inibiu por questões financeiras, mas ao mesmo tempo era o que estimulava também, né? Porque a galera aqui lia muito os quadrinhos americanos e queria produzir coisas naquela pegada, né? Nesse período aí dos anos 30, 40, o que estava fazendo sucesso eram os super-heróis, né? Ainda tem mais esse outro efeito. Como que vendia na banca, principalmente era quadrinho de super-herói, quem estava produzindo tentava produzir imitando o que era vendido. Então não aí teve. Saiu o Capitão 7, saiu um monte de... Vigilante Rodoviário, os personagens... Era quadrinho o Vigilante Rodoviário? Teve quadrinho. Revelações bombásticas, eu não Sim. sabia. Sabe? Que era só televisão, só seriado de TV. Ele é um caso, como eu falei, ele é um personagem de televisão, fez tanto sucesso que virou quadrinho. Esse negócio de virar personagem de quadrinho não começou com os jogadores, não começou com Pelé, com o Ronaldinho, com o Neymar e tal. Isso sempre aconteceu. O personagem tinha algum sucesso de alguma relevância, ou do rádio... Do rádio, mais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos aconteceu muito. Personagens de rádio migrarem para os quadrinhos. No Brasil também era muito comum isso. De repente, um personagem de uma campanha publicitária, ou do rádio, ou da TV, acaba virando personagem de quadrinho. E tem algumas exceções que vale a pena citar. Tipo o Ziraldo, que trabalhava com personagens próprios. Teve o boom depois dos anos 60, 70, dos quadrinhos de terror. Mas também foi uma coisa nativa. Ah, editora Block, né, cara? A editora Block eu acompanhei de perto, assim. Na verdade, a Block acho que já foi o final. Eu lembro que era moleque, nos anos 80, eu ia na banca e tava cheio de quadrinhos da Block. Era de terror. Sim. Clássicos do terror, se eu não me engano. E clássico das artes marciais. Eu não lembro dos títulos. É porque nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma diminuição da venda de quadrinhos de super-herói. O que começou a vender muito foi quadrinho de terror. Que foi o que deu origem ao tal do código de censura americano, que as editoras se juntaram para elas próprias se censurarem. E foi uma jogada de marketing da DC que usou isso para ferrar a concorrência, que estava acabando com a venda deles, que era os quadrinhos de terror. Porque aquelas restrições que eles tinham não afetava tanto os super-heróis, mas acabou terror. Com o mercado de terror. Esse material também veio para o Brasil. E o material que começou a se produzir no Brasil de terror também já era um derivado disso. Geral que era feito, quadrinho de terror brasileiro, a partir dos anos 60, para pegar a onda do quadrinho de terror americano. E acabou que essa censura nos Estados Unidos deu uma sobrevida para o quadrinho nacional. Porque aqui no Brasil não tinha uma censura, então continuou tendo demanda para quadrinho de terror, só que não tinha mais a produção do quadrinho americano. Na verdade, aqui tava tendo aquela ditadura, né? Que era uma ditadura muito estranha, né? Porque ao mesmo tempo que censurava qualquer coisa de conteúdo político de esquerda, liberava muito seios, né? A parte erótica, assim, tava bem. Tanto é que os filmes, porno, né? Porno chanchada, né? Porno chanchada. E quadrinho era... também, né? Quadrinho bombavam erótico, nessa época, né? Quadrinho erótico, erótico e tal. Outro aspecto interessante disso é que, por conta tinha dessa... grandes feras, né? Eu só te interrompendo, como Eugênio Colonés, fazer aquelas sim. mulheres estilo Manara, assim, só que mais rechonchuda, né? Sim. Mais bombadas, assim. Que eu acho que o Colonés, se fosse fazer uma comparação com outro produtor de quadrinho erótico, eu acho que ele tava mais pro cara da Druuna, pro... Porque o Manara fazia as mulheres magrinhas. Sim. O cara da Druuna, mas o Serpieri. Rosto que ele fazia era bem parecido. Era um traço europeu, né, do Colonese. O Colonese teve várias influências. Eu vou confessar aqui que eu li algum material dele, mas eu não conheço tanto. E assim, eu também nunca vi nada com relação à influência. O que ele cita de influência do material dele? Posso pegar tua cerveja? Fica à vontade. Pois é, então a gente acabou de falar que o mercado, nesse período aí de 40 até 70... Como não tinha estímulo à produção nacional e era muito mais barato trazer material importado do que produzir, isso inibia a produção local, mas tem grandes exceções, né? Tipo, o Ziraldo já estava desde essa época produzindo material próprio. A gente, obviamente, aqui não está fazendo um compêndio. Isso aqui é uma introdução para o programa, então, obviamente, a gente vai fazer um monte de injustiça. Eu espero até que vocês comentem nos... Eu espero até que vocês coloquem nos comentários, mas tinha fulano, ciclano, por favor, listem pra gente. Porque isso aqui é só um resumo, isso aqui é só uma introdução pra gente chegar no assunto. Então a gente vai fazer injustiças com certeza, a gente tá falando daqueles nomes mais conhecidos, que não dá pra esquecer, tipo Ziraldo, Colonese, Shimamoto também, que fez tanto quadrinho erótico como de terror. Não, ele fazia um de samurai também, bem porrada. Também. Né? Essa nossa produção de terror, produção erótica, ela é até maior... em alguns países que produzem quadrinho também, por conta um dos aspectos é justamente essa falta da produção autoral, porque o que crescia era o que estava na margem. Ou seja, um material que é marginalizado, ele nunca deixava de ser produzido, porque sempre tem como consumidor. Então, por exemplo, a galera... Isso aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa toda aconteceu, em guerras, por exemplo. Né? Durante o período de guerra... A galera que estava lá nas trincheiras, eles chegava muito material deles que era... Não era material que era produzido por grandes editores. Era material mesmo marginalizado. Erótico, assim. Então chegava muito material erótico, de terror. Então isso no Brasil também aconteceu. Como a produção daqui ela não estava crescendo, porque o que estava vindo, estava sendo publicado, que era o que vinha de fora, começou aí pelo Eisen, né? Uhum. Então esses produtores, que tinham produtores aqui, sempre houve, eles começaram a produzir isso daí. Isso que não era aquela produção que sempre é consumida, mas ninguém quer dizer que consome. Uhum. Né? Então, mas sempre... que sempre tá lá na banca, é igual o Tex, né? Eu exatamente. Tava até comentando assim, né? Tex é uma coisa que eu nunca vi ninguém comprar, bicho. Exatamente. Tem que colocar uma câmera em cada banca pra saber quem é que compra, porque eu nunca vi ninguém comprar. Mas eu conheço um monte de gente que lê quadrinho, ninguém lê Tex. A questão da Tex... Mas sempre tá nas bancas, bicho. Por que isso acontece, os leitores, cara? Da Tex, eles são tão... Como é que se diz? Fiéis. Eles são tão fiéis. Eles são fiéis. Eles são os caras que mantêm a publicação da Tex no Brasil, cara. E deve ser os mesmos caras desde os anos 70, né? Porque não é possível que renovou, cara. Não é possível que renovou. Quem é a editora? Mitos? Hoje é a Mitos, mas já passou acho que por duas ou três editoras. A VEC, nos anos 70, publicava. Já escutei o editor da Mitos, não vou lembrar o nome dele agora. Ele dizendo que eles têm uma ideia, uma noção de quantos leitores eles têm. Ele já conhece os caras, né? Tá pra mandar porque direto pra casa é deles. Porque a relação é próxima, né? Os caras querem continuar tendo esse material. Inclusive, vem uma edição mais Acho que é capa dura até, eu já vi ela pela. Na verdade, teve várias já. Tem uma bem mais recente. A Mitos investiu em algumas edições especiais e tal. Inclusive, tem uma desenhada pelo Serpieri, que saiu acho que há 2 ou 3 anos. Serpieri desenhando o Tex. Legal. Pois é, então vamos pulando os anos 80. Começa a parecer coisa muito, muito boa, né? Aí eu vou dar um chutão, porque até nessa primeira parte eu tô fazendo um resumaço do livro do Gonçalo, ele como base. E ele para, acho que nos anos 60, início dos anos 70. Mas, nesse período, foi quando começou a se popularizar a televisão, desenho animado. Então, o público majoritário de quadrinho, que era infantil e infanto-juvenil, começou a ter outras opções. Então, as vendas diminuíram, várias editoras faliram, e a própria Ebal foi vítima disso, né? O mercado começou a diminuir, a Ebal não conseguia mais se manter, porque ela era uma editora gigante, tinha uma estrutura imensa, e o mercado não dava mais para ela. Então, ela foi fechando, perdendo os direitos. Passaram por algumas editoras, até que acabaram... Tô falando no caso de quadrinhos de super-herói. É, a Ebal, né? Pegava tudo, né? Sim. Lançava tudo, é, né? Hoje em dia eu vejo muita gente falar assim, ah, a Ebal só publicou quadrinho americano. Não, eles publicaram até material argentino, alguns europeu. Títulos europeus. Uhum. Não foi só. O Eisen era fã de quadrinho mesmo. Ele era aquele cara que produzia uma coisa que ele gostava. Ele não estava ali meramente pela grana. Então ele tinha aquele... Ele foi um dos primeiros caras que eu vi no mercado de editorial brasileiro que fazia aquele combo de... Eu tenho os títulos que vendem pra caramba, que eu nem gosto tanto, mas é o que paga as contas. E aqui é colar o público com as coisas diferentes que eu gosto, que eu vejo que tem qualidade e tal. Nisso, por exemplo, ele publicou o 5 pro Infinito, que era um quadrinho experimental de ficção científica. É, então ele fazia essas experiências. Nos anos 80, com essa crise, então, muitas editoras fecharam. A própria Ebal fechou. Quadrinhos de super-herói passaram por algumas editoras, mas foram acabar parando na Abril. Que foi quem publicou o quadrinho americano Marvel e DC no Brasil durante boa parte do tempo, anos 80 até início dos anos 90. Começou a surgir produção local, com um diferencial. Já existiam pessoas que faziam experiências, Shimamoto, Ziraldo, que não tinham conseguido sucesso comercial. Tirando exceções, como o Ziraldo, com alguns títulos, Maurício de Souza é a grande exceção, não tinham tanto. A gente não tinha falado do Maurício de Souza. É, o cara chegou essa época todinha. A gente tá falando quadrinho nacional e falou Maurício de Souza. O cara lá na década, sei lá, 50 já? Eu acho que o Maurício começou no final dos anos 50. É. Não, foi também... nos anos 60. Não, porque ele também começou publicando em jornal. Como revista, acho que foi anos 60, sim. Pois é, mas... Eu lembro dos anos 70, assim, tipo, não via na banca, né? Lógico, eu não sou dessa época, mas eu ia na casa de alguém, assim, que sempre tinha algum quadrinho da Mônica dos anos 70. E tinha Mônica com aquela cara comprida, né? Borrachuda, assim, né? Ela tinha uma bochecha comprida, espetada, pontiaguda, por essa foto. Que era assim furada. Que ele desenhava. Era verdade, época, né? Depois os caras que entendiam de desenho começaram a arredondar mais e tal, as coisas. Hoje... Que entendiam de desenho, porque o Maurício não. Primeira treta, quando tava chegando a Demar, não, que falou que o Maurício não sabia desenhar. O traço Mas Marinho, com certeza ele não deve ter estudado, isso que eu quero dizer. Eu não conheço a formação do Maurício. Vou te falar. Eu também não, posso estar falando besteira. Pois mas... é, eu já vi desenho. Mas assim, é porque eu tô falando isso, é porque hoje em dia você tem essa noção de que se você quer, ilustrador, né, quer pegar um público... mais jovem, né? Criança bem pequena, você tem que ser o mais redondinho possível. Então, por isso que eu falei isso. Então, não, sim, com alguém chegou no ouvido dele e falou, ó, já que teu público é esse, arredonda mais. Diminui o tamanho da Mônica, tá muito alta, bota ela mais baixinha, mais gordinha. Quando ele começou a fazer sucesso e ter um estúdio, ele começou a contratar profissionais, né? Começou a diversificar a produção. O traço dele hoje, não desenha, mas ele faz autógrafo aqui e acolá. Ainda é meio assim. Então você percebe a diferença. Os caras que entram na MSP pra trabalhar, eles estão ali pra copiar aquele traço redondinho. Então todo mundo faz do mesmo jeitinho, é assim mesmo. É, porque ele já gerou um padrão, né? E aí quem entra segue esse padrão. Hoje ele já tem designer, marqueteiro, tem todo o pessoal técnico que diz pra ele. É o que o Ademar tava falando. Que já diz pra ele, olha, mercadologicamente é melhor fazer assim. No começo era uma coisa mais experimental. O que eu tava falando dos anos 80... É que não é que não tinha produção local, diferenciada, tinha, só que não fazia tanto sucesso. Eu, pelo menos, não lembro de algum título, tirando esses que eram baseados em filme, tô falando de quadrinho inédito. A partir dos anos 80, muita gente de charge começou a produzir quadrinho. E aí, de cara, o pessoal da editora Circo, né? Angeli, Laerte... Aí é que o negócio começou a ficar bom. Antes disso, se eu não me engano, já nessa época, eu não sei se a Ebal ainda já fazia isso. Mas a Abril... Tinha fechado, né? Tinha fechado. Não, mas eu acho que a Ebal disso... fechou início dos anos 80. Foi quando os títulos dela foram pra Abril. Eu não sei se a Ebal fazia isso, mas a Abril chegou a ter a produção de títulos de fora, feita por quadrinistas daqui, né? Eu não sei eles disso, chegaram cara. A produzir, eles chegaram a desenhar. Tu não, fazer, tá, tipo... tu não tá falando dos brasileiros que começaram a entrar pro mercado americano. Mas acho que não foi, né? Foi antes disso. Foi antes disso? Ebal, então, ainda. Então foi Ebal. Porque por algum problema que dava, né, era melhor pegar uns caras... Os caras desenhavam aqui, eles pegavam o licenciamento de lá de e fora... E ficavam desenhando. Eles pegavam aqui. Só a franquia, né, e ficavam desenhando aqui. Muita um monte gente de história que começou, começou nos quadrinhos, começou que eu acho que é, uma coisa legal de falar, né, quadrinho nacional, eu acho que inclui o Zé Carioca, né, porque o Zé Carioca era nessa pegada aí. Ele era uma criação da Disney... Sim. Que lá não foi tão desenvolvida, mas que né? Não saía lá, obviamente. Uhum. O Disney criou... É, pro Brasil, né? Sim. Então o pessoal aqui aproveitou. Então a Disney aqui no Brasil, a representação, né? Começaram a produzir quadrinhos do Zé Carioca que eram de excelente qualidade, assim. Não, sim, com eu certeza. Eu curtia pra caramba. Eu era moleque, eu se tivesse que escolher um quadrinho da Disney pra ler, obviamente que eu ia pegar o Zé Carioca, porque gerava muito mais identificação, né? A gente falava do malandro do Carioca e tal. Era o único personagem da Disney com uma porrada de falha de caráter, assim. Aliás... Os outros tinham, né? Como o Tio Patinhas era mesquinho, o Padrão já era estressado pra caramba. Mas só que as do Zé Carioca, eram coisas que eram muito mais nocivas. Né? Eram muito mais nocivas, porque o cara aplicava golpe no pessoal, cara. Nos próprios amigos, 7-1. Inclusive. Então era aquela mesma cultura dos trapalhões ali, né, cara? Sim, sim. Eu achava maravilhoso. Eles pegaram o produto americano e adaptaram ao gosto brasileiro. É. Não, na verdade, é um produto criado pro Brasil, né? Porque o Zé Carioca, ele apareceu numa animação só. Sim, sim. Que era o Pato Donald vem pro Brasil, sim, né? Sim, exato. E a partir daí... Eram os três amigos. Era o Pato Donald, que era americano. E o Zé Carioca, né? Que era o brasileiro. E tinha o... Eu não lembro o nome do personagem. Até porque ele foi esquecido. Mas na Argentina tinha um acho que não pegaram, argentino. Né? Era argentino. É. Era um argentino, era um brasileiro. Era uma ave também. Eu não era sei uma que ave era. Da Argentina lá. Dos Pampas e tal, que ele era um gaúcho argentino. Aí eu não sei nem se eles deram continuidade também a esse personagem, mas aqui no Brasil o Zé Carioca foi sim maravilhoso, assim. Ele pegou acho que anos 80 e 90, e nos anos 90 foi mais legal porque eles deram uma repaginada no personagem. O Zé Carioca, que antes era aquele malandro típico dos anos 40, 50, com chapéuzinho, não sei né? o quê, ele passou a usar a roupa de malandro mesmo. Assim. Bermudão, tênis e tal, sério? Boné, assim que virou o Zé Carioca. E, cara, quem pudesse, quem gosta dessa cultura, assim, dos trapalhões, de toda essa coisa do jeitinho brasileiro, é se encontrar por aí em sebo, compre o Zé Carioca, você não vai se arrepender, cara, é maravilhoso. É, mas aí a gente tá falando ainda de produção brasileira, adaptação de produtos americanos. Mas sucesso comercial, de produção nacional, eu acho que começou mesmo com o pessoal da Editora Circo, né? Que era um personagem inédito, né? Criado por brasileiros e que... Não, tava rolando outras coisas. Tava rolando a Editora Block, né? A Editora Block foi o primeiro trabalho do Marcelo Quintanilha, vale... Sim. Foi na Block. A Block, só que a Block era muito bizarra, né, cara? Os caras tinham ali, deviam ter um ritmo de produção altíssimo, porque a banca, acho que a cada 15 dias tinha coisa da Block lá. E era terror, era Drácula, era lobisomem. Arte marcial. E arte marcial, pau cantando, cara. E é porque eles pegavam assim, né? Tipo, o que tá fazendo sucesso? É filme... Sempre terror, sempre tava fazendo sucesso, né? Como tu falou, né? Era um público que sempre tava por ali, né? Só que na época também tava fazendo muito sucesso filme de artes marciais, tipo. Que bombaram, cinema, né? Bombando. Principalmente filme chinês, anos 60, 70 ainda. Ainda tava naquela onda aqui nos anos 80 ainda, né? Uhum. Tanto é que foi a época que surgiu Van Damme, que surgiu... Já no final da todos Jack esses Chan, caras, todos Jack esses Chan, caras, Jet Li, todos esses caras aí. Então eles tinham um lá que era muito hilário. Eu tô sendo sacana quando eu falo isso, porque a ideia dos caras era fazer um quadrinho... É, muito bom, né? De artes marciais, assim. Mas, cara, os roteiros... Era pra ser sério. Olha só o roteiro dos caras. Clássico das artes marciais, tinha como personagem principal um cara que se chamava Bruce Ling. Começa daí. Isso era da Block? Pra piorar a situação, o cara era filho do Drácula. Porque eles queriam juntar as duas coisas, dois públicos. Terror, pô, cara, e arte marcial. O cara gosta de terror e o cara gosta de artes marciais. Os dois públicos vão comprar essa revista aqui, pô. O cara é filho do Drácula e ele enfrentava o... Ele era puto com o Drácula, né? É alguma chinesa lá que o Drácula comeu. Nasceu o Bruce Ling, né? E o pior de tudo é que ele enfrentava o Drácula com uma cimitarra do Buda. Mentira. Que a gente sempre... Eu acho que eu já ouvi falar desse cara, quadrinho. Cara, a cimitarra do Buda. Cimitarra do Buda. Sendo que o Buda era um pacifista, né, cara? De onde é que veio esse cimitarra que é árabe. Que é árabe. Era um vampiro com um chinês, uma era uma puta árabe do que pertenceu ao Buda. Eu acho que eu ouvi falar. Eu não li, mas eu ouvi falar. Diversidade muito, muito antes de... Sim. Não, brasileiro, criatividade. Do caralho. Agora eu vou falar assim, é verdade. Eu via muito isso na banca, mas eu nunca tive coragem de comprar. Nunca comprei nenhum quadrinho da Block quando eu era moleque. Por quê? Porque eu tava com dinheiro, meu dinheiro era pouco, né? Aí eu tinha que escolher entre comprar um Homem-Aranha da Abril ou comprar um quadrinho da Block. Eu preferia comprar, obviamente, um Homem-Aranha. Eu nunca caí nessa de comprar um. Mas eu fui ler, assim, tipo, 10 anos depois, eu comecei a ler porque o Vicente, que é um amigo meu, comprava. Aí, quer dizer, ele tinha comprado na época, né? E aí ele mostrava pra gente, a gente começava a fazer análise dos roteiros, assim, era coisa, assim, muito bizarra, né? Eu acho que a gente tem que até contextualizar que eu sou o mais novo dos três, né? Então, por mais que tenha muita coisa que eu possa ter lido depois, muito desse material tu não encontra mais. A gente não tem tantos... Mercado Livre. Ah, estante virtual. É. Ainda tem cerveja, hein? Agora eu não... Agora que eu posso comprar. Sim. Porque quando eu tinha, sei lá, 20 anos, eu não tinha poder aquisitivo muito bom, né? Uhum. Podia comprar coisa de colecionador na internet. E esse material não se acha fácil na nossa cidade, assim. Esse material de... A gente não tem muitos sebos ainda funcionando e com bom material. Aí vamos fazer uma denda rapidinho no que o Luiz tá falando, que a gente esqueceu de falar, que nós somos de Manaus, então... A gente tem uma realidade um pouquinho diferente do resto do Brasil. Exatamente. Tipo, sebo, que a pessoa deve estar ouvindo assim, como assim não tem sebo? Tem um sebo em cada esquina. Aqui em Manaus nunca teve tantos. Até tem hoje, mas os sebos de hoje, que começou a surgir tipo de 2010 pra cá, tem material recente. Tem tipo coisa da Panini e da Abril, que não encontra realmente coisa tão antiga. Relíquias, aqui, né? Em Manaus, estamos falando de Manaus. Muito desse material aí tu não vai achar aqui nunca. É, então vamos... Não é que nem aqueles de São Paulo que você vai ali na Avenida São João, tem uns gigantescos que você pode passar o dia inteiro lá fuçando e você encontra umas coisas assim, né? Relíquias mesmo, né? Pode achar coisa da Ebal ainda e tal. Eu acho que até tem bastante. Então, pra encerrar esse segundo bloco e ir pro bloco final, que são as nossas recomendações, vamos falar um pouquinho desses quadrinhos brasileiros que a gente conheceu de 90 pra cá, 2000 e tal, que a gente gostou. Ainda não só as indicações, mas tipo assim, que quadrinhos que a gente conheceu brasileiros que vale a pena a gente citar. Cara, o que fez a minha cabeça durante essa época aí, cara, início dos anos 90, foi, com certeza, Chiclete com Banana, Los Três Amigos, que era essa dobradinha ainda dessa galera, né, cara? Uhum. É, Angeli, Glauco e Laerte eram os caras do momento, assim, cara. Eu era muito moleque, assim, não podia nem comprar, mas tinha um cara que eu conhecia que ele tava nem aí pra isso, pra... emprestava pra idade que fosse de criança. Criança quisesse, ele emprestava e tal. E, cara, isso fez minha cabeça, assim, cara. Fez minha cabeça pra caramba. Eu acho que todo mundo, cara, todo mundo que pensou em produzir quadrinhos dos anos 90, a partir dos anos 90, teve influência deles, né? Eles também tinham as influências dele, porque, como a gente falou, isso aqui é um resumão e tal, mas eles tinham influência do pessoal do Pasquim. O Jaguar também é um cara que é muito foda, que tinha um trabalho muito bom em fio. O Enfio também tinha já, desde os anos, acho que 60, 70, as tiras com os personagens brasileiros, talvez passavam tipo personagens nordestinos. Isso influenciou o pessoal da Circo, e eu acho que a Circo, concordo contigo, foi o que abriu as portas. Não, na época eles vendiam 17 mil exemplares. Sim. Por aí, né? É, por isso que eu tava falando, não é que não tinha roteirista com história bacana, com temática brasileira antes, mas pra ser um sucesso editorial e vender e tal, com certeza o pessoal da editora Circo foi assim um marco. Então até hoje. Cara, então, tinha sim, não vai dizer que não tinha roteiro bom, porque... Não, tinha, por isso que eu tô te falando. Tô falando de sucesso, não tinha tanto sucesso comercial, não vendia tanto como a Circo. A Laerte, né, na época que ainda era o Laerte, porra, cara, tinha umas histórias muito fodas, assim, cara. E o traço dele era muito inovador, até hoje ainda acho, né? Continua sendo isso. Continua sendo, né, cara? Era isso que eu ia perguntar. Mas ele fazia umas paradas assim, cara, de perspectiva de movimentação dos personagens, que era incrível. Agora, deixa eu fazer uma pergunta na pegada do que a gente tá falando aqui, mas na pegada do podcast, né, que é analisar roteiro. Eu vou confessar que eu li muito na época, mas tá com um bom tempo que eu não pego revista antiga da Circo e tal. Vocês que estão falando que ainda leem até hoje, que pegam de vez em quando, vocês acham que, na média, os roteiros que o pessoal fazia, que o Angeli fazia nos anos 80, Laerte, Glauco, vocês acham que ainda tá atual? Você acha que um leitor que não conhece, que pegar hoje, ainda vai se identificar? Ou você acha que ficou um pouco datado pros anos 80, 90? O que vocês acham? Cara, eu acho que continua bom, cara, porque... É, principalmente quando era os três juntos, né, os três amigos, a temática... Eles tinham pego ali a onda daquele filme Three Friends, né? Three Amigos, né? Os Três Amigos. E, que era um filme da época, então, sim, a galera hoje não vai lembrar do, sim, filme. A gente, na época, sabia que, sim, eles estavam parodiando aquele filme, né? É, hoje a referência se perdeu hoje, né? Porém, as piadas, cara, não tem como não rir daquilo. Eram Os Três Amigos, que era um filme de Sessão da Tarde... Que nem tu falou do Zé Carioca, eles pegaram e meteram um humor brasileiro, escrachado. Só que era um humor sem limites, assim, cara. Eles pegavam, tinham aqueles garotinhos lá, os Miguelitos, isso eu nunca me esqueço. Que sempre tinha no... Começou assim, sempre tinha nos filmes que tinha México, um garotinho, né, cara? Assim, até hoje, se tu for ver, se tiver um filme de ação, tipo Balada do Pistoleiro, assim que se passa no México, sempre tem uma porra de um garotinho. Aí eles inventaram um garotinho que se chamava Miguelito, não sei o quê. Aí o Miguelito ia dava um recado, aí no final, e aí, o que a gente faz com esse Miguelito? Até foi a Laerte que falou isso numa entrevista aí. Aí ele falou assim, a gente mata ele. Aí mataram o primeiro. Cara, isso foi tão engraçado na época. É tão politicamente incorreto, mas foi tão engraçado. Eles mataram o moleque que era o menino de recado, que depois eles começaram... Não era nem o sidekick, né? É. Que depois, nas outras edições, eles começaram a matar vários Miguelitos, e os Miguelitos acabaram virando uma raça, assim. Acabaram virando uma raça. Os Smurfs. É, que só serviam pra morrer, né? Porra. Toda vez eles matavam, assim, cara, as piadas são muito boas ainda, até hoje. Agora, uma coisa que tu falou, né? Será que tinha um roteiro de bons? Eu lembro de um que eu não esqueço, assim, uma história da Laerte, que se chamava Penas. Cara, que coisa maluca. Imagina um moleque lendo aquilo. Eu tinha aqui uns 11, 12 anos. Era um cara que tinha uma vida normal. Olha como começava a história. O cara tinha uma vida normal, tava trabalhando no escritório, não sei o quê. Um belo dia, ele tava se arrumando pro trabalho e ele encontra uma pena nascendo no braço dele. No braço dele. O bar começou a encher, porque você mesmo tá falando. Mas continua. Aí ele achou estranho, arrancou e tal. Depois ele começou a ver que tava nascendo pena nos dois braços dele. Cara, eu não li essa história, não lembro. Cara, essa história é fantástica. Aí o cara começa a pirar, né, com essa porra, né? É da Angeli? Não, Angeli, caralho. Pronto, agora o outro que... Da Angeli é foda. Essa história é da Laerte. Aí, resultado, o cara se vê com os dois braços cobertos de pena e ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele não sabe o que tá acontecendo com ele, com o corpo dele e tal, não sei o que. Até que aparece alguém lá, agora não tô lembrado quem é o personagem, que fala pra ele que tá em perigo e tal, não sei o quê, que vão vir atrás dele. Aí vem uns outros caras, pô, que são os caras que têm penas azuis. E começa, a perseguir ele, aí ele descobre que ele consegue voar. Aí os caras... E é tipo uma parada de espionagem, assim, pô. Ele começa a voar. É um X-Men no Brasil. Ele começa a voar usando as penas dele, e os caras atrás com pistola e tal, atirando nele. Cara, a história é muito massa. Aí vira uma parada de espionagem e tal... No final, parece que ele passa pro outro lado, ele tinge as penas dele de azul e tal. Do caralho, ele vai morar na Europa. Cara, é muito muito louco. Eu não li, mas tu tá falando, é muito a cara da Laerte mesmo. De novo. Eu tenho que confessar que eu não li revista Circo, não. Eu peguei alguns materiais jogados na internet, né? Tiras antigas, o pessoal pega e faz scan. Não façam isso. Então, eu não tenho muita proximidade com esse material, não. Qual foi a primeira matéria brasileira, assim, que tu lembra, que tu leu, que tu gostou? Cara, boa pergunta. Sem ser Turma da Mônica. Eu vou ser sincero, eu não lembro de ter lido na infância Turma da Mônica. Eu acho que a coisa mais antiga que eu já li era os da Disney, né? Uhum. Material da Disney, inclusive há pouco tempo eu acho que eles pararam de ser publicados, né? Foi ano passado. Parar, exatamente. Pois é, não sei como é que tá. A Abril tá, também tá em crise, ela anunciou que ia parar de publicar Disney. Não sei como é que estão questionando direito. Se já, alguma editora já publicou, mas, ou se tá fora de catálogo por enquanto. Mas brasileiro, eu acho que o mais antigo que eu lembro é... Cara, alguém ainda lembra do Mickey? Não, porque Brasil... assim, que a gente, na nossa época, tinha muita força Disney, né? Mas tinha força pelos personagens clássicos, né? Que é Pateta, Mickey e tal. Cara, Donald, mas hoje em dia acho que já foram já soterrados pela essa avalanche aí de, se for, até o público infantil, de novos era personagens. Era mais ou menos o que eu ia falar. Eu estou dando um chute aqui, mas eu acho que hoje a Disney no Brasil voltou a ser personagem de animação. Eu acho que a maior parte da molecada que conhece Disney hoje conhece pelos desenhos que passam no Frozen, teu canal, né? Mas é muito clássicos. Forte na Europa, né? Inclusive, por muito Sim, tempo. Sim, lá ainda se publica. É, materiais se publicam lá, produzidos lá, publicados lá. Inclusive, tem uma animação do Mickey... A gente tá fugindo completamente do assunto, mas tem uma animação francesa do Mickey que é fabulosa, cara. É muito, muito boa. Tem toda aquela pegada de desenho antigo, né? Com histórias bem simples, com muita piada visual. Só que a arte é maravilhosa, assim, cara. É aquela coisa, tipo, meio aquarelada, sabe? Porra, é muito bonito. Eu não conheço. Vocês dão uma olhada no YouTube que tem o Mickey em Paris, é uma coisa assim. E aí, depois dessa galera, eu vou confessar que, pra mim, minha experiência pessoal, depois dos anos 90, que eu era adolescente, que eu li muito, eu vou confessar que eu fiquei um tempo sem ler. Então, eu não sei se, tipo, nos anos 2000, se tiveram alguns nomes. Não tô falando que não teve, tô falando que eu não lembro. Eu lembro que eu voltei a ouvir falar de quadril nacional já com a produção do Bai, cara, produção nacional inédita. Eu voltei a acompanhar quadrinho, produção nacional, com o trabalho do Gabriel e do Fábio Moon. Tem aquele tal do o Bracan, né? Que era o Conan brasileiro. Esse eu não conheço. Esse eu também era não. Desse período de 2000? Eu acho que é de 1990, final aí já. Saía para editora pequena ou era independente, o cara Nossa. Publicava? Bracan? Bracan, cara, tem que pesquisar. História de Bárbaro. É um Conan, só esse Bra, inclusive, eu acho que é porque era para remeter ao Brasil mesmo. Uhum. Mas o traço é sensacional e eu não li as histórias, mas quem leu disse que não deixa a desejar não pro Conan, né? Cara, eu acho que aí no final da década de 90 pro início de 2000 que a gente começa a ter primeiro o boom dos animes e do mangá junto. Então, o que acontece? Vem toda boa parte da produção underground, ela é influenciada... Começa a surgir uma geração que produz quadrinhos com influência de mangá. A gente, né? Tem Brasil época, Comics. Tem Holly Avenge nessa época. É verdade, é verdade. Mas tu tá atropelando o Hyper Comics, que foi o que abriu... Não, foi antes não, do Holly Avenge. Não, eu gosto de Hyper Comics, eu acho que era um bando de babaca. Só pra explicar, Hyper Comics foi um quadrinho que surgiu aqui em Manaus, né? Era um fanzine de paródia de animes, né? Principalmente de Cavaleiros do Zodíaco, que era feito pelo João Vicente e também pelo Gisland. E eu entrei também participando como roteirista nessa época, já tinha 17 anos, 18. Eita. Fazendo 18. Mas quando eu entrei, eles já tinham fechado o contrato com a editora Magnum pra fazer a revista e tal. E a revista já tava circulando, inclusive, quando eu entrei. E eu comecei a fazer lá, foi o Jusland que insistiu bastante pra... Assim, porque nem eu não acreditava em mim. E eu tava certo, porque... Você desenhava ou só escrevia? Eu só escrevia. Só que eu tava certo, porque, cara, eu nem sinto orgulho assim, das minhas histórias. Eu acho muito ruim. Mas assim, a galera curtia pra caramba, né, na época. Eu acho que... Fez muito sucesso, né? Eu acho que... Não, chegou a vender tanto quanto Chiclete com Banana. Tu acredita nisso? Caraca, chegou eu acredito. A vender tanto quanto Chiclete eu com Banana. Eu acredito porque em setembro a gente participou, eu e o Ademar fomos pra Bienal de Curitiba e eu dei uma palestra lá sobre produção de quadrinho no Amazonas. E eu fui falando do pessoal que produzia aqui nos anos 90, óbvio, né, ninguém conhecia, mas quando chegou no Hyper Comics tinha gente lá da plateia que sabia o que era. A galera conhecia. Eu acho 20 que, anos eu depois, acho que, o pessoal ainda lembrava. Eu acho que, sabe por quê? É justamente por causa disso. Porque antes, sempre teve essa galera zoeira que ia na banca, né? Então, antes tinha o quadrinho dos Trapalhões, tinha Mad e tal, e essa galera comprava pra caramba. Sim. Aí entrou Tora Circos, né? Sim. E, então, essa galera tá sempre sendo alimentada com muita zoeira ali e tal. Quando Tora Circos saiu, né? Foi quando a gente entrou, foi final dos anos 90. Então, apareceu o Hyper Comics com essa mesma proposta de fazer zoação, fazer zoação de só que com anime. Sátira, né? É, fazer sátira. E, tipo, as influências do Vicente são totalmente a Mad, revista Mad e a revista dos Trapalhões, pô. Então, só que não é aqueles Trapalhões fofinhos, que teve, teve duas revistas, né, dos Trapalhões. Teve a segunda Trapalhão Raiz, Trapalhão... que era baseado no programa Trapalhões. Os Cabeçudinhos, né? E o segundo, que já era uma pegada querendo ser Maurício, conheço, já era focado no público infantil. Conheci esse, né, ilustrador, inclusive. O que fazia o fofinho, o clássico, né? O Trapalhões fofinho, isso, né? Ah, tá. Não, o clássico era muito mais sacana, era extremamente sacana. Era igualzinho. Que era baseado no programa de televisão. Programa, né? Era igual o programa mesmo, era muita sacanagem. Então, Hypercomics fez sucesso pra caramba, cara. Só que eu falo até hoje, o motivo do sucesso tá centrado na pessoa do João Vicente. Uhum. O Vicente é muito bom em fazer esse tipo de sátira, né? Eu entrei ali como aproveitando a onda, né? Já que eles me chamaram, tinha feito amizade com eles e tal. E, inclusive, pra minha maior vexame, eu cheguei a desenhar uma história, assim, e foi terrível, assim. Foi terrível, eram personagens próprios, que depois eles começaram a abrir pra personagens próprios, e, né, de autorais, e acabou que a revista faliu nesse momento. Ou seja, tu faliu a Hypercomics. Foi praticamente isso. Eu fui um dos culpados de falir o negócio. Eu fiz uma história da Conexão X, que até encontrei um cara que era fã num site aí, cara, que ele colocou lá e ainda disse assim, pô, eu desenho que nem esse cara. Eu falei, com orgulho, né? Disse, olha, eu desenho igual esse cara. É, eu desenho igual esse cara. Eu falei, putz, que merda. E desenho... foi até quando a Hypercomics? Cara, é tudo na minha cabeça, hoje se confunde bastante, mas eu me lembro... Durou bastante, que eu me lembro que eu entrei no Clube de Quadrinhos 97, eles me convidaram, acho que foi no mesmo ano. Então já tava rolando 97, aí ficou 98 no, todinho. Eu acho que deve ter terminado em início de 99, por aí. Aí depois vieram os outros títulos, que eu inclusive cheguei a escrever roteiro, mas acabou que não foi publicado. Mas já era paródias pornôs, a hentai, né? Paródias hentais, era uma parada já pesada. Né? Tal. Então, eu cheguei a fazer, mas no, pelo menos os meus saiu, era a Hanime, né? Editora... Hanime era o título da revista? É, Hanime, que era Hentai Anime. Caraca! Só que chegou a sair uma do Daniel Lima daqui nosso então, brother. É justamente nessa época, então, começa esse boom aí do mangá e do... É, aí depois teve Rolha Vengas e tal, aí a gente foi esquecido para todo sempre. Uhum. E foi aí que eu me desiludi também com o quadrinho. Foi meu primeiro emprego, foi como roteirista de quadrinho, por incrível que pareça. E eu me desiludi totalmente nessa época aí, porque eu falei, porra, a gente tava levando Hypercomics, né? A gente e eu me incluindo como parte do Vicente, né? Porque era o Vicente, na verdade, que levava. Mas, assim, eu vi o talento do Vicente ali, cara. Por mais que ele não tivesse muito preciosismo no traço, ele seguia meio ele se focava no roteiro, a escola, né? do Ota, né? Uhum. Então ele deixava... O traço dele era muito... Como é que se diz? Bagunçado, assim, deixar o traço bem solto, bem simples e bem bagunçado. Enquanto a galera lá em São Paulo fazia aquela coisa barroca maravilhosa e tal, né? Bem, tudo bem lindo, bem limpo, bem bonito. E acabou que ele foi esquecido, assim, também. Então, aí quando eu vi isso acontecer, eu falei, porra, se o Vicente foi esquecido, imagine eu. Vou focar na minha vida. Aí fui fazer jornalismo e tal, fiquei 12 anos lá. Não me arrependo porque me deu muito material hoje pra voltar pra escrever. No início dos anos 2000, eu tentei começar como roteirista. Eu tinha um amigo que ilustrava muito bem, que manjava muito de ilustração e de diagramação de quadrinho, que era o Isandro. Eu comecei a escrever um roteiro com ele, e ele tava na fase de fazer conceitos e tal, e era um quadrinho de terror, que sempre tava aqui na cidade, né, em Manaus. Só que, sei lá, 6 meses depois que a gente começou o projeto, o Isandro morreu. E aí eu engavetei esse projeto e tá lá. Algum dia eu volto a produzir. Mas não é o Nephilim? É o Nephilim. Uhum. Eu tentei há um tempo atrás com a minha ex-namorada, ela como ilustradora e eu como roteirista. A gente começou a fazer pra distribuição online. Só começou a surgir outras coisas e o negócio não foi pra frente. Mas é o Nephilim. A primeira versão com o Isandro teve só concept, não chegou a ser feito nada de página, de diagramação. E depois eu consegui fazer acho que umas 8, 10 páginas. Que foi publicado no site que eu tinha na época, mas tá parado. Atualmente não tem como ler esse material. Algum dia eu pretendo continuar, com certeza, que eu gosto muito da história. Eu acho que aí nessa época, lá de 2004 em diante, a gente sofre um pouquinho com essa parada também da década perdida, né? que também pega boa parte do mercado americano, na década de 90. E eu acho que no Brasil, nessa época, a galera se volta para os zines, né? O zine bomba pra caramba. Pois aí, é. A produção underground. Sim, que eu não conheço tanto. Inclusive, é um problema do mercado brasileiro. A galera que produz, ou faz independente, ou até publica por uma editora, mas tem aquela tiragem, são X exemplares, 1.000, 2.000. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, só escuta falar, tu não encontra mais pra vender. Não, não tem reedição no Brasil. Até porque, como depois dos anos 2000, 2010 principalmente, teve esse boom, tem tanto material novo sendo publicado que as editoras não têm interesse em republicar material antigo. Salvo exceções, né? Gente que faz muito sucesso, tipo os irmãos, o Baio e o Moon. Até hoje republica o material deles antigo. Mas eles são uma exceção. Quem foi que deu início a essa nova era, esse boom que a gente está vivendo até agora do quadrinho nacional? Olha, o que eu já conversei com o pessoal em eventos e tal foi uma coisa assim bem orgânica. Eu acho que começou uma galera em São Paulo, uma galera no Rio, uma galera em Fortaleza, começou a produzir com essa mentalidade do zine. Eu acho que ainda por influência da Circo, a galera começou a produzir uma coisa assim bem independente. Os zines, isso é até, eu acho que isso é muito interessante. Uhum. Inclusive, a gente falou off sobre questão de produção acadêmica, e isso dá uma ótima análise acadêmica. Os quadrinhos, a produção independente, autoral, independente, uhum, nacional, ela foi se expandindo por conta do meio de escoar essa produção. Uhum. E qual é esse meio de escoar? Em eventos. Sim. Quando a gente tem aí esse boom de anime, mangá, no final de 90, início de 2000, a gente tem também um boom de eventos. Então, aqui nem tanto. É mais para 2004, 2005 em diante. Mas antes disso, São Paulo e Rio de Janeiro, o eixo sul-sudeste, os eventos bombaram bastante. Tem eventos dessa época que acontecem ainda hoje, né? Sim. Tem Anime Friends, tem um monte de evento lá. Então, vários produtores de zines, principalmente que começaram no mangá, eles começaram a produzir esse material para levar em eventos. Né? Logo depois, aí surge FIC, né? E assim por diante. A gente já tem aí uma, digamos, uma era mais contemporânea com um FIC, digamos assim, mais fixo na produção autoral, e uma CCXP mais voltado consolidada, com mais comercial, uma, né? Parada mais comercial, mas que comercial. Tem, mas que mantém um espaço lá para produção independente, da CCXP, né? É realmente o artista. E o Gibicon, que virou a Bienal também. Isso. que também é bem autoral, não tem essa, sim, essa, sim, mantém a pegada do FIC, né? Então, eu acho que foram os eventos, boa parte disso é os eventos, cara, porque se não houvesse, não ia ter como escoar essa produção underground aí, entendeu? Bom, então... Chegamos à última parte, né? Sim. A gente vai entrar numa parte que a gente vai... Cada um de nós vai fazer recomendação de 3 títulos nacionais que a gente acha interessante e vai falar um pouco sobre a questão do roteiro. A gente tentou escolher títulos que a gente acha interessante pelo roteiro, pela forma como o escritor trabalhou a obra. Quem quer começar? Quem quer fazer a primeira indicação? Bom, vamos lá. Vai ser um... a gente vai fazer a rodada... Eu vou indicar um, o Ademar outro, depois o Evaldo, depois volta pra mim. Até a gente finalizar os que a gente trouxe aqui. Na verdade, eu vou roubar aqui um pouquinho, porque eu vou indicar primeiro um material que eu nunca li muito. Que eu li pouco, que é Chiclete com Banana. E eu me arrependo muito de não ter lido mais. E onde tu arranjou esse Chiclete com Banana? Cara, eu comprei de um produtor daqui, um quadrinista daqui, que é um cartunista que trabalha bastante tempo aí em jornal, que é o Regis, né? E num evento faz poucos, não sei, faz 2 anos. Cara, saiu pela Devia. Essa aqui é a antologia. Eu tenho aqui na mão uma antologia. Ah, é uma antologia. É número 3, não é original lá de 80 e tanto, não. Ela já é publicada bem depois. Eu acho que já é nos 2000, talvez, essa antologia aqui. Ou é final de 90. Então, na época que eu comecei a ler quadrinho, eu acho até interessante a gente falar o nosso primeiro contato com quadrinho, né? Já que é o primeiro episódio, acho que meu primeiro contato com quadrinho foi uma caixa que eu ganhei de quadrinhos, porque eu indiquei um vizinho meu para ser professor da escola onde eu estudava. Era um moleque, tinha, sei lá, 8, 9 anos. Aí precisava de professor de informática. Ela falou: meu vizinho trabalha com informática. Faz alguma entende informática. E ele era um puta técnico e virou nosso professor. E para me agradecer, ele pegou uma caixa velha que ele tinha de quadrinho e me deu. E aí no meio desse quadrinho tinha um quadrinho velho de Chiclete com Banana. E logo que alguém percebeu que aquilo não era para minha idade, tiraram da minha mão. Tinha também Homem-Aranha e tinha um monte de coisa. Mas o Chiclete com Banana eu acabei não lendo. Nossa, que crime que fizeram com a criança. Tiraram da minha mão. Eu lembro também que tinha, assim, numa estante velha na casa da minha avó, mas também escondiam de mim, colocaram em outra estante, ou seja, sempre me desviaram do bom caminho do Chiclete com Banana. E eu fui descobrir ele num sebo em Manaus, já com 20 e tantos anos. Um sebo daqueles de R$1,99, né? Tinha... Aí tu cresceu como idiota até tu descobrir, né? Tinha um, exatamente. Tinha um no, aqui no centro da cidade e eu comprei duas revistinhas na época. Infelizmente essas revistas se perderam numa enchente que teve. Caraca. O Luiz só tem história triste pra contar. A vida me tirou os melhores quadrinhos, assim. E eu perdi vários quadrinhos, inclusive essas duas. Mas eu acho muito interessante o Chiclete com Banana porque ele é... Eu acho que boa, a gente pode dizer isso de quase toda a produção, mas tem algumas produções que elas são o retrato da sua época, né? E o humor do Chiclete com Banana é bem isso, é o retrato da sua época, assim, ao meu ver. E por mais que... O Angeli, ele ia beber lá na Vila Madalena... Angeli é demais. Ele ia beber lá na Vila Madalena e ficava reparando os tipinhos que se diziam... Como é que se diz? Descolados da época e tal, e ele parodiava isso o tempo todo, né, cara? Sim. Era lá que ele pegava material humano, assim, ele pegava os playboys e tal. Exatamente. Da época. Ele pegava a galera que se dizia cult, a galera que se dizia alternativa, underground e tal, e ele zoava o hipster mundo. Já era piada onde existia o hipster. E o modo da Chiclete com Banana, em muitos pontos, hoje ele é o politicamente incorreto, né? E ainda bem que... ele existiu na época em que ele existiu, né? E sabe uma coisa, te atrapalhando aí na tua explanação, mas só pra acrescentar. Eu aconteceu comigo exatamente o contrário, né? Eu consegui um exemplar do Chiclete com Banana que me emprestaram e levei pra casa e tal, e eu escondia pra ninguém pegar, porque eu já sabia que não era pra minha idade. Só que quando meu pai pegou, né, e eu não soube, eu só soube depois quando ele veio me perguntar de quem era esse quadrinho que eu tinha trazido pra casa, eu falei, do fulano e tal, aí ele disse, porra, só sacanagem, começou a rir, aí eu falei, porra, beleza, então eu tô de boa, ele, né? Deixou tu ler, continuar ler? Só, deixou, e ele depois ainda comprou uma, pra ele, aí eu peguei também pra ler, mas ele não se importava, na verdade meu pai era muito de boa, assim. Mas o que eu acho mais legal, assim, que, tipo, pra um garoto da minha idade, na época eu tinha aqui uns 10 anos, assim, não era pra fazer muito sentido, só que eu assistia o programa do TV Pirata, que eram eles mesmos que escreviam, cara, e eu achava muito aquelas piadas muito parecidas, assim. Uhum. TV Pirata com Chiclete com Banana conversavam pra caramba. Sim. Sim. E eu não sabia, eram os mesmos caras que escreviam. Sim, a Laerte era roteirista. O Angeli era roteirista da TV Pirata. A Laerte, Angeli. E era um dos meus programas favoritos quando eu era moleque, assim, cara. Eu adorava assistir TV Pirata. Vai, continua aí, desculpa. Não, então... É isso, é um material que eu gostaria muito de ter lido na época que eu peguei ele. Eu nem lembro o que eu tinha na mão na época, na década... início ali, de final de 90... Não faço ideia do que era, não lembro de nada, só lembro da capa, mais ou menos. Inclusive ela tá aqui na frente. É um material que eu acho que todo mundo que gosta de quadrinho nacional deve ter como referência, né? É um humor da sua época. É um humor que não se faz mesmo mais, não volta. Sim. E ainda assim tem uma pegada de humor infantil, mas tem uma pegada de humor inteligente, umas sacadas ótimas. Que... Qual é a parte infantil? É, a parte infantil, acho que a parte infantil é que os personagens são pequenininhos. Não, pô. Eles têm olhão. Olha só, vamos lá. A gente tem infantil, que eu digo um humor infantil. Os caras transaram com um cara aqui. Humor infantil. É, tá. Humor infantil, tá, veja, entendi. Só. Não é o material para público. Humor imaturo. Humor imaturo. Olha só essa piada. Infantil é pra criança. Pô. Olha só essa piada. Muito bem, garçom. Pode botar a saideira e colocar na conta do Abreu. Mas que Abreu, o garçom diz? Ora, aquele que te comeu. Porra. Isso daqui... Mas não é infantil, só tu não vai vendo a Mônica, né? Isso daqui... Você manda a Cebolinha falando, pô. É, isso daqui não se faz mais, mas é um... Enfim. Esses trocadilhos de quadrinho, a Laerte fez uma que até hoje quem leu lembra, que é O Segredo do Morcego. Ah, procurem sim. Na internet, vocês vão descobrir o que, que é o segredo do morcego. Sim, com certeza. Ah, essa é a minha primeira indicação. Pode seguir agora. Tá, então vou falar... Cara, eu escolhi três títulos também, né? Como todo mundo. E... acho que eu já vou começar... Não, vou começar do menos impactante pro mais impactante, acho. O menos impactante eu não trouxe aqui comigo, que eu emprestei pro meu primo. Espero que ele faça bom uso. Mas... não limpe a bunda, não use ele para limpar a bunda no banheiro. É. Não, mas foi o Angola Janga. O Angola Janga do Marcelo de Salete, ganhador do Eisner. Eu não li o Kombi, né? Que é o quadro que fez, anterior. Que fez ele ganhar o Eisner. Uhum. Mas eu li o Angola Janga, que é um calhamaço, assim, gigante. Tava na minha lista, mas ele roubou, aí eu peguei outro título. Ele roubou o quê? Tu roubou a minha ideia. Ele tá na minha lista inicial. Mas ele falou que ia falar dele, aí eu peguei outro título. Pois é, não, mas a Angola Janga... Por que que eu tô destacando a Angola Janga, cara? Não é porque o cara ganhou o Eisner, não. Mas é porque eu escolhi os quadrinhos que me impactaram, né? Uhum. Angola Janga me impactou, assim... fudidamente, não tem outra palavra. Por causa da pesquisa que estava por trás do quadrinho, né? Então, sim, o Marcelo de Salete fez uma fantástica pesquisa de 11 anos e tal. Então, ele, porra, eu imagino o trabalho que o cara teve para ler muita dissertação de acadêmicos e tal da área. Pesquisas, né? Pesquisa, as cartas que eram trocadas entre governador e... da capitania, o governador da capitania e o rei de Portugal. O cara tem que ler tudo isso. Mas não só, não tô falando isso por causa do trabalho que ele teve, mas... do resultado. Mas por causa do resultado. As informações que ele trouxe à tona são informações que acho que a maioria dos brasileiros desconhece completamente. Por exemplo, havia um mocambo, eu não sabia nem o que era mocambo. Eu fui descobrir lendo, com a obra dele, lendo Angola Janga. Eu sabia que era um quilombo. O mocambo era a junção de vários quilombos. Então, os negros fugiam das fazendas, né, onde eles trabalhavam, né, com cana-de-açúcar, nos engenhos, e montavam quilombos. E esses quilombos foram crescendo, e outros quilombos se unindo com outros quilombos e virando mocambos. Né? Que era um feudo, basicamente. Né? É. O que acontece? O que aconteceu nesse período aí, em Pernambuco, né, foi que se criou uma nação africana dentro do Brasil. Era uma nação africana. Príncipes e... um mocambo que tinha 20 mil pessoas morando dentro. Isso, a porra da história, não conta pra gente. Uhum. Ele só fala, Zumbi do Palmar lutou, não sei o que, morreu. Pronto, vamos falar de Duque de Caxias, que é mais legal. É isso que eles fazem com a gente, né? Esses detalhes todos, né, e como eles tentavam preservar a cultura, apesar disso, porque o que, que os portugueses faziam? Eles sempre... quando eles traziam os negros da África, eles misturavam as etnias de propósito para que os caras não conseguissem se organizar. Sim, interagir, e criar um motim, né? Uhum. Criar uma rebelião. Sim. Então eles misturavam isso, mas mesmo assim eles conseguiram depois se reunir algumas etnias e eles restabeleceram as tribos aqui dentro do Brasil. Isso essas informações para mim foram muito preciosas, assim, eu fiquei assim chocado quando eu li, não fazia ideia. E o pior, assim, você fica vendo como isso foi... essas informações foram negligenciadas, assim, de serem passadas. Por que que não passam essas informações pra gente hoje, né? Por que que eu preciso ler um quadrinho de um cara underground pra poder saber disso? Isso era pra ter sido ensinado pra mim na escola, né? Sim. Outra coisa é o zelo que ele tem, né? O vocabulário que ele usa, que é da época... talvez ele tenha aproveitado dos textos das cartas, né, para remontar o vocabulário. O Dissalete, eu acho que ele é professor de história, se não me engano. Então, o cara tem que saber, de tanto ler carta, ele deve saber, né? As cartas são com um português que não se usa mais, é um português muito diferente, né? Outra coisa excepcional, a narrativa dele é incrível. Eu vi uma entrevista dele que ele fala que ele se inspirou muito naquele cara que fazia trabalho pra Média, não sei se vocês lembram, que fazia o Spy vs. Spy? Sei. Esqueci o nome do cara agora. Forrest. Não, eu esqueci. Não sei se é esse o nome do brother. Se eu tiver errado, eu corrijo na edição, mas procura eu acho aí, então, procura aí enquanto eu tô falando. Mas era esse cara do Spy vs. Spy, ele fazia sempre umas tiradas loucas assim, sem diálogo nenhum. E só que ele tinha outros trabalhos que não saíam na MED, né? Então ele foi atrás de alguns desses trabalhos e viu como ele conseguia. Ele fazia críticas também, sem usar diálogo. Sem usar... Sim. E eram fantásticas. Eu vi algumas na internet também, depois que eu vi essa entrevista dele. E o Dessalet tem um processo muito interessante, que é de... Ele pega o... Ele não escreve o roteiro, né? Ele vai desenhando conforme a narrativa e tal. Escreve alguns diálogos, mas depois ele volta para ler e tentar retirar o máximo de diálogo possível. Uhum. Então, ele leva muito a risco essa tendência do mostrar e não falar, né? Uhum. E isso traz um diferencial muito grande, né, no trabalho dele, né? Uhum. Agora, o ponto negativo, por que eu tô falando primeiro, assim, eu falei que no, ia do que menos me impactou pro que mais me impactou. Porque, apesar de tudo isso, toda essa... Eu fiquei maravilhado com todas essas questões que eu acabei de falar, mas a parte da emoção é que faltou, assim. Eu não me emocionei, não senti praticamente... nenhuma emoção, assim, lendo, porque eu não me senti cativado nem mesmo pelo zumbi. Tem um momento, né, que o zumbi é traído e tal, esse é o momento mais forte do quadrinho, mas acho que mesmo assim, de alguma forma, ele ficou muito fraco, porque talvez pela escolha que ele fez, né, de ter poucas falas e tal. Eu acho que se ele peca em alguma coisa nesse quadrinho, ele peca nessa falta de zelo em fazer o leitor se sentir cativado pelos personagens. Então, uhum. Isso que eu queria falar. Encerro por aqui para não tomar muito tempo. O cara que tu falou do Spy vs. Spy é o Antônio Proias. Eu achava que era Forrias, mas é PR, é Proias. Eu acho que é assim, porque ele é cubano, se eu não me engano. Minha pronúncia de espanhol é péssima. Não sei se como é que pronuncia H em espanhol, mas eu acho que é Antônio Proias. Eu poderia falar pra caramba ainda, mas mais, melhor mas aí vai ficar chato, o pessoal não vai querer ouvir. É. Tá. A minha primeira indicação de título nacional, eu queria indicar Aos Cuidados de Rafaela, do Antônio Saravá e do Marco Oliveira. Eu sou roteirista e eu tenho a noção que a minha maior dificuldade em escrever roteiro são com diálogos. Eu tenho uma certa dificuldade de escrever diálogos. Eu faço terror. Então, tem certos gêneros de ficção científica, terror, por exemplo, que os diálogos não são cotidianos. Está falando de outra realidade. É uma realidade onde existe monstro, onde existe, sei lá, viagem espacial, viagem no tempo. Então, os diálogos geralmente não são realistas. E quando eu li Os Cuidados de Rafaela, eu me surpreendi, assim, muito como o roteirista consegue criar diálogos. São situações completamente inusitadas, mas os diálogos são maravilhosos e realistas. E aí, pegando o que tu falou do Zé Carioca, essa história, são personagens... A história se passa no Brasil, são personagens cotidianos. É um cara que largou o emprego para cuidar da mãe doente. A mãe tá ficando senil. Nenhuma empregada, nenhuma cuidadora de idoso dura muito na casa, porque a mãe dele tá começando... Dá a entender que ela já tinha um gênio ruim, mas ela não fala... Eu não lembro se fala se ela tem alguma doença, Alzheimer, sei lá. Mas, nitidamente, ela tá misturando... memória, com presente e tal, e a velha é insuportável. Toda cuidadora que entra na casa, ela fala que roubou minhas coisas, não sei o quê, e nenhuma cuidadora dura. Até que entra a Rafaela, que é uma cuidadora. É uma jovem, ela acabou de sair da pré-adolescência, ela, sei lá, não acho que também a história não fala a idade dela, mas ela deve ter, sei lá, 20 anos, no máximo, 18, 20. Ela é uma roqueirinha, uma garotinha normal de 18, 20 anos, não tá nem aí pra vida, ela viu o anúncio no jornal, foi lá. Ela aparentemente não tem experiência em cuidar de idoso, ela entrou no negócio pela grana. Só que quando a mãe do personagem principal vê a Rafaela, ela confunde com uma amiga de infância. E fala, fulana, você tá aqui e tal. E a mulher saca, a Rafaela saca e fala, sou eu mesmo, não sei o quê. E ela é a única cuidadora que dura na casa. Daí... começa a desenrolar e os coadjuvantes são maravilhosos, tipo, ele tem um amigo médico que cuida da mãe, que o cara é o maior filho da puta, tipo, ele toma medicação, ele vive chapado, tem a irmã dele, que é quem banca tudo, a irmã dele tem um emprego que ganha bem, tá, e mantém a casa, e mantém o cara pra ele cuidar da mãe. durante a história, a Rafaela entra num triângulo com todo mundo. Caraca! Até que... um triângulo. Eu vou tentar não dar muito spoiler pra não estragar a leitura. É isso mesmo. Chega um ponto que a idosinha morre. E o cara tá morto de apaixonado por ela. O cara cuidador. E fala, pô, minha mãe morreu. Eu vou ter que despedir a empregada, a cuidadora, a Rafaela. E aí ele tem uma ideia na cabeça dele genial. Ele finge que ele tá com um problema psicológico pra Rafaela ser cuidadora dele. E daí, cara, o negócio descamba. Não vou falar pra não estragar a leitura. Cara, mas é todo mundo errado, todo mundo usa droga, todo mundo se chantageia, todo mundo... Esse quadrinho foi publicado pela Zarabatana, como toda editora pequena não teve uma tiragem tão grande, ele é de... tu nem encontra em alguns sites, mas é difícil, já é uma obra que já tem uns 3, 4 anos, não é tão fácil de encontrar. Essa vale muito curioso. A pena, e há uns 2 anos atrás, uma produtora comprou os direitos para fazer o filme, e eu tô todo ano acompanhando, ansioso pro filme sair. Legal. Vale muito a pena, então minha primeira recomendação é Os Cuidados de Rafaela. Beleza. Então eu vou aqui para minha segunda recomendação. Esse quadrinho chama Luto. Que pena que vocês não podem ver. É o inimigo do Superman? Não. Com o Google a galera pode. Joga no Google, fala quem são os autores. Vocês acham, tem o Instagram, que é LutoHQ, então vocês vão achar bem rapidinho. Não tem problema para mim fazer propaganda, porque... A ideia daqui é fazer propaganda de coisas que a gente gosta, que são legais. Mas tu recebeu, né? E falar mal de quem a gente não gosta. Não. Recebeu dinheiro, né, Luiz? Faz mais sentido... Eu vou já dizer. Até amigo do cara, né? O cara te deu uma ponta pra te falar do quadrinho dele, né? Faz mais sentido eu fazer propaganda dessa HQ ainda mais, além de ela ser boa, porque eu fui comprar ela no FIC, né? Eu e o Evaldo, mais uma comitiva, fomos pro FIC de 2018. E chegando lá, eu me interessei por essa HQ e fui comprar. Quando eu fui na mesa do BJ Fogueteiro, que é o nome artístico dele, ela não tinha esgotado, não tinha mais o quadrinho. Ele tava lá vendendo coisa antiga, print, enfim, dando um biscoitinho lá muito bom. E aí ele disse assim, cara, eu vou... Se vendeu por biscoito, mas tá muito barato. E aí ele disse assim, cara, eu vou mandar pra tua casa. Eu falei, tu não vai, velho. Tu não vai mandar pra minha casa o quadrinho. Lá de Pernambuco, tu vai mandar pra casa. Eu vou mandar pra tua casa, eu tenho endereço lá. Aí eu anotei o endereço pra ele. E eu acho que uns 2 meses depois do FIC, chegou esse quadrinho lá em casa. E, cara, é um quadrinho sensacional. Ele é coletivo, não é só do BJ Fogueteiro. Tem várias pessoas, não dá nem pra mencionar a quantidade de pessoas que tem trabalhando nesse quadrinho. Pelo que tem no material aqui, ele tem incentivo da Secretaria de Cultura de Pernambuco. E o interessante dele é basicamente... É a narrativa, eu acho que é o que tem de mais legal nesse material, é a narrativa dele. Porque ela é contada, como ela é coletiva, tá? Primeiro sobre o que ela é. Ela é sobre a Revolução Política de 1911 em Pernambuco, né? Que derruba o Francisco de Assis Rosa e Silva do poder. Tô lendo aqui um pedaço da sinopse para vocês. Além dessa essa luta política de derrubada de governador, ela acontece ao mesmo tempo em que vai acontecendo uma luta entre famílias. Então é interessantíssimo, lembra um pouco, saiu um material um tempo atrás, uma minissérie sobre aquela família, os McCoy, uhum. Eu esqueci o nome. Sim. Da outra família, dos Estados Unidos, que uhum. é histórica, né? Sim. Os caras brigaram, se matavam. Existia uma rixa, ficaram gerações se matando. Exatamente, lembra bastante. Virou desenho do Pernalonga, inclusive. Foi? Sim. Tem uma série sensacional, talvez seja da HBO, se eu tiver falando besteira. Mas é muito boa a série. E lembra um pouco isso. O legal é que tem todo um fundo histórico. O roteiro é de quem? É de um cara só? O roteiro, se eu não me engano, é do BJ Fogueteiro. Deixa eu ver. Roteiro é do BJ. Então, tem desenho de várias pessoas. O interessante dessa narrativa é que os capítulos são contados com traços diferentes, formas diferentes de quadrinizar. Alguns são coloridos, outros não. Alguns lembram muito o tipo de... Exatamente. O conflito Hatfield-McCoy. São as duas famílias que se matam por gerações, cara. Atravessa gerações nessa história. Eu não lembro agora o estado americano. Mas é muito interessante. Lembra bastante esse conflito aqui. Então a gente tá numa página da narrativa e tem um desenho realista e tal. Uma casa pegando fogo. Na outra página a gente já tem uma narrativa que lembra muito a, cordel, né? A literatura em cordel, muito dessa ilustração de acabei de falar a técnica. Xilogravura. Xilogravura, exatamente. E por que que isso é muito interessante? Porque ela continua boa e mesmo com essa, digamos assim, confusão de estilos, né? Tu passa de um estilo para outro, tu tem que dosar a tua narrativa para ela não ficar confusa. E não fica, fica muito boa além disso, né? Então, essa aqui é a minha segunda indicação. Inclusive, ela tem uma capa lindíssima do J. Borges, que é um estilogravurista cearense, se não me engano. Muito bom. E eu acho que vale muito a pena. Vocês podem encontrar lá no Instagram do BJ Fogueteiro ou da Luto HQ. A minha segunda indicação, a Ivana comprou para mim, minha esposa, que se chama Chico Bento, Arvorada. É uma das Graphic MSP, Maurício Souza Produções. Eu confesso que eu tive um pouco de preconceito quando ela comprou para mim, porque eu botei no rabo da fila das minhas leituras, assim. Putz, caramba, isso é Chico Bento, cara. Um preconceito de achar que era uma coisa muito boba, né? Falei, porra, tô lendo aqui outras coisas aqui mais complexas, mais densas e tal. Tô lendo aqui, né? Quadrinho europeu, quadrinho. E fui deixando isso, cara, e sem brincadeira, acho que passou uns 2 meses, eu acho. Se não mais do que isso. Esquecido ali na minha pilha de quadrinhos e um belo dia. A Ivana já tinha lido e ela tinha falado, olha, lê que é muito bom. Só que como todo marido, filha da puta, eu não dei ouvidos a ela. Eu falei, ah, mas vou ler. Nesse vou ler, eu não li, né? Belo dia, acho que foi até um domingo, assim, eu falei, putz, cara, vou ler finalmente esse quadrinho. E eu fui, confesso que eu fui ler, assim, mais porque ela tinha me falado que era muito bom, que ela tinha lido. O presente era pra mim, mas quem leu primeiro foi ela, né? Tu foi ler pra fazer um social com a tua mulher? Não, não é bem social. Foi mas... pra se limpar. É. Pra se limpar. Não, amor, eu lerei o presente. Não, não é nem porque tem presente que ela me deu que até hoje ainda não li também. Eu tô devendo ainda pra ela. Mas esse foi porque ela leu e ela recomendou. Ela falou, ó, lê. Vocês não estão vendo, mas a esposa dele tá apontando um revólver pra ele agora, tá muito puta. Mas o problema não, dele, depois ele se resolve deu, com ela. Ela me deu 2 livros ainda que eu ainda não li. Isso é uma sacanagem mesmo. Mas eu vou... Vai se tornar um marido melhor. É, 2019 tá começando ainda, então... Meta pra 2019, me tornar um marido melhor. Eu vou ler esses 2 livros que ela me deu, com certeza. Aí eu fui ler Chico Bento Arvorada, achando que era mais um quadrinho do Chico Bento, até porque... Mas o primeiro, não é Chico Bento, não? O primeiro... Mais um quadrinho do Chico Bento. Ah. Até porque já tinha. Esse é o segundo. O primeiro, primeiro era, não sei o quê, Invasão Espacial. Sim. Que é um negócio do Guilherme. Não, esqueci o nome do cara. Que era um negócio voltado pro humor, né? Tava numa pegada mais humorística. Então, quando eu comecei a ler, que aí, logo nas primeiras páginas que eu vejo a apresentação dos personagens, e a narrativa, o traço do Orlandelli, né? Esqueci de falar quem é o autor, Orlandelli. Nossa, já vi que não se tratava de uma coisa qualquer, né? A narrativa do Orlandelli, fantástica, somada ao traço que ele desenvolveu, especialmente pro quadrinho. Nossa, magnífico. E a história é o seguinte, começa com a avó do Chico Bento, que é uma personagem que no quadrinho era muito, muito raro dela aparecer, né? Eu não lembro de ter referência dela, não lembro que ela aparecesse. E começa com a avó dele chamando ele para ver o IP das flores e tal, que é um espetáculo da natureza, porque ele fica todo amarelinho e tal, só que não dura muito, é rápido. E aí o Chico Bento acha que ele tem coisa mais importante para fazer e não vai ver, e diz, ah, depois eu vou. Nesse depois eu vou, quando ele vai lá ver, o IP já caiu, todas as flores, tá? Ele tá só os galhos, né? E a avó dele fala, pô, você perdeu e tal. Aí ela, já, logo de cara, já passa uma lição. Ela, olha, a vida é assim, ela é feita de momentos. Você tem que aproveitar esse momento. Só daí já me pegou completamente. Então, daí eu já comecei assim, já foi me desarmando completamente. Putz, cara, onde é que vai dar isso e tal? E aí, daí em diante, a história vai ficando cada vez mais emocionante, assim. Porque é bom quando o cara sabe exatamente o que ele tá fazendo. Então, a mensagem do quadrinho é essa. Aproveite os momentos da vida que eles são preciosos. Você já pode imaginar o que acontece em seguida, assim, né? Porque Chico Bento tem uma... É, eu fico emocionado só de lembrar desse quadrinho. É muito bom, cara. O Chico Bento tem uma avó que já tá... Nas últimas. Nas últimas, né? Já tá com uma idade avançada e tal. E o IP só floreia uma vez por ano, né? Então, a cada ano era um ano a menos pra velhinha. Então, eu não vou falar mais, assim, mas, assim, envolve também folclore e muitas outras coisas e tal. Mas, cara, leiam. Eu recomendo, é altamente recomendado. Eu recomendei pros meus alunos lá de roteiro lá na escola que eu dou aula lá. E teve muita gente que falou que não ia ler porque não queria chorar. Eu falei, pô, cara, mas eu tô falando... O livro é sobre isso, é sobre os momentos, né? Você tem que aproveitar os momentos. E se você vai ter uma grande emoção, aproveite isso também, né? Tudo faz parte da vida. Cara, esse quadrinho me impactou pra caramba, assim. São os quadrinhos da atualidade que mais me impactaram. O triste é que eu não li muita coisa, então... Né? Mas eu quero apostar como mesmo que eu tivesse lido muita coisa nacional... Esse ainda seria um que eu iria destacar. Minha segunda indicação é um quadrinho curitibano, chama Coisas de Adornar Paredes, do José Aguiar. Eu gosto muito de ler quadrinho que o cenário é local e o cenário interage na história, o cenário é importante para a história. E isso é uma coisa que o pessoal faz muito no Brasil. O Luiz comentou de uma obra, né? Qual era a obra? Qual foi o quadrinho que você citou agora? Foi o Luto. É, que se passa lá em Pernambuco, né? Isso. Eu acho muito bacana isso. Uma parte muito legal de tu ir para evento é isso, é tu poder conhecer a produção local, né? Do interior de São Paulo, do interior, do sul, do nordeste. A galera do nordeste faz muita coisa bacana. E esse Coisa de Adornar a Parede, do José Aguiar, é um quadrinho que se passa em Curitiba. E a cidade é um personagem da história. É uma história linear, é a história de três pessoas que trabalham numa loja que vende restos de azulejos. Você vai fazer uma obra, e aí a tua casa tem 10, 15, 20 anos. Se você for numa loja normal, você não vai encontrar mais aquele azulejo. Essa loja, quando tá tendo a demolição, eles vão lá, o dono vai lá, compra os restos, eles fazem a demolição, ajudam na demolição, não explica bem essa parte, mas eles recolhem os azulejos e ele tem um estoque de azulejo. Então, quando alguém vai fazer uma reforma no banheiro, na cozinha, vai nessa loja para comprar peças de azulejo, né? Daquele modelo de azulejo que não tá mais à venda. Um dos personagens, que é o principal, ele quer ser escritor. E ele escreve contos que se passam em Curitiba. Cada história se passa num bairro específico de Curitiba. E o clima daquele bairro, se é um bairro de classe média, se é um bairro de periferia, se é um bairro histórico, isso influencia na história. A história tem uma pegada, assim, meio surreal. Eu não sei se alguém fez essa associação. Eu fiz, pra mim... Não sei, eu nem sei se o autor, se o José Aguiar, tem essa influência. Mas pra mim lembrou muito Borges. Realismo fantástico. Lembra muito realismo fantástico. Legal. As histórias, geralmente, são histórias que têm um pé muito forte no surreal, no realismo fantástico. O quadrinho trabalha essas duas coisas. As histórias, e aí cada conto, são contos. Cada conto que esse funcionário escreve, ele conta pra uma amiga e ela dá opinião. Ela é bem crítica, na verdade. A maior parte das histórias ela não gosta e ela aponta. Tipo, ah, o diálogo tá ruim. Ah, isso aí tá muito forçado, não sei o quê. E acaba que o quadrinho fala das histórias individuais que esse cara escreve, que eram pra ser contos, e trabalha a relação desse cara com essa amiga, que é meio que uma crítica da obra dele. Aí tem... começa a trabalhar muito, do meio pro final começa a trabalhar muito a relação desses personagens, desse escritor, da amiga e de um terceiro funcionário que é o cara meio sem noção, que não gosta de ler, mas ele meio que tem uma sensibilidade boa, ele também dá algumas dicas pro conto. A cada história que vai sendo contada, o enredo principal vai ficando mais surreal. Ao mesmo tempo que trabalha a relação desses três personagens, do escritor, da amiga dele do trabalho e do outro colega que também recolhe, vende azulejo, vai ficando surreal. Chega um ponto que tanto as histórias que ele escreve, que são ficções dentro da ficção, são surreais, como a relação deles também vai ficando uma coisa bem surreal. Também estou evitando spoiler, né, para não estragar, mas esse é bem o clima do quadrinho. Eu não sou de Curitiba, né, visitei uma vez, passei lá só 2 semanas, mas é aquele quadrinho que fala sobre a cidade, você lendo, mesmo sendo de fora, você conhece, você tem uma boa noção de como é que é a dinâmica de Curitiba, como é que são os bairros citados. É uma obra que eu recomendo. Essa obra também não é nova, deve ter também 3 ou 4 anos, mas ela deve ter tido uma tiragem maior, então você encontra fácil em editora, em livrarias, pelo menos livrarias online, você encontra fácil. Então, minha segunda recomendação é isso. Coisas de Adornar Paredes, do José Aguiar de Curitiba. Só limpar a garganta. Ele quer limpar a garganta. Traz uma dose de rum pra ele. Então, a minha terceira indicação, vou roubar de novo, porque eu não terminei de ler ainda. Como assim, brother? Eu terminei. Tu veio aqui pra falar de coisas que tu não leu, cara? Tu não tem vergonha, olha, não. Olha, falta... É tão bom assim páginas. Que tu não, nem terminou, já tá indicando. Eu não vou citar, corta essa parte. Eu vi a capa é muito boa, então vou recomendar esse quadrinho, porque a capa é muito legal. Ah, vamos se lascar. Vamos. Gostei muito do traço, então o roteiro deve ser maravilhoso. Olha, não, ela é tão boa esse quadrinho, que eu vou indicar antes mesmo de ter terminado. Pô. Tá bom? Falta pouca coisa. É um quadrinho... Tá, tu só veio fazer jabá, pelo jeito, né, cara? Tudo não, os caras tô são vendo teu que brother. A gente tá aqui pela... pelo... A gente tá aqui pela causa e o cara tá sendo percebendo jabá já. Mas é assim que tem que ser, cara. Eu nunca disse que eu ia ser... Que eu ia... Inclusive, que eu ia ser socialista inclusive... aqui, né? Tu, quer ser tu não quer ser socialista de iPhone. Ah, foda-se. Então, aproveitar... Tá falando de jabá? Daqui pra frente, por favor... A gente vai logo criar um apoia-se, um catarse, sei lá o quê. Estejam avisados. Aceitamos patrocínio em bebida. Preferencialmente fermentado, cerveja ou vinho. Mas pode ser destilado também. Então, fabricantes, entrem em contato. Que aí o Luiz dá conta aí. É. Eu prefiro mais fermentado. Eu prefiro cerveja, mais fermentado, vinho, mas o Luiz é mas o cara... Luiz é o cachaceiro do grupo. O negócio cara, dele é destilado na veia. Funil, né? Ele bota o funil na boca e não quer mais nem saber. Mas faz aí o teu jabá. Deixa eu terminar aqui meu jabá. Foi barato esse aqui. Cara, oh, falar, o cara não... é teu brother, fala logo. O cara é meu brother. Esse quadrinho não precisa de jabá, porque ele terminou acho que ontem, anteontem, a campanha de pré-venda no Catarse e tava 140 mil. Uhum. Não sei o cara quantos... conseguiu ficar rico fazendo quadrinho no 1800, Brasil. 1.800, no mínimo uma casa, o Ducando comprou, com certeza. Mandar esse link desse programa pra ele ouvir o que a gente tá falando dele, eu vou logo dele, dizer né? aqui... Não, coitado, tá. Não apoie de... mais Catarse desse autor que ele já ficou rico. Não, tô brincando. Apoie os nossos... Ele não precisa do dinheiro de vocês, apoie os nossos próximos projetos. Então, esse quadrinho chama Contos dos Orixás, é um quadrinho muito bom. Eu apoiei a campanha dele em 2017, se não me engano. Ele demorou um pouquinho a mais do previsto, porque a quantidade de apoiadores foi muito grande e realmente valeu a pena esperar esse material chegar. Eu encontrei o... conheci pessoalmente o... Ah, sabia, tá aí. Conheci em BH pessoalmente, eu comprei lá... Aí te levou lá pro barzinho, lá pro maleta, pra guardada de cerveja... Quase isso. O material é realmente muito bom. É, a gente trata desse, se trata desse quadrinho aqui das histórias mesmo dos orixás, né? Como a cultura, as culturas de Yorubá, as culturas de matriz africana tratam mesmo. O que, que ele faz é pegar, usar, utilizar os contos mesmo, a mitologia como pano de fundo para a narrativa dele. É, ele começa ali com o início daquela... toda aquela... questão de criação de mundo, né? Segundo a visão que se tem dos contos africanos. E a partir dali ele começa a tratar de uma narrativa de reis, guerreando mesmo, tem toda uma... Mas aí a minha pergunta é, se passa tipo como se fosse Asgard, assim, do Thor? Então... É um mundo sobrenatural, das entidades, como é que é? Ele lembra. É, não que tenha essa relação do não, mundo... Não, eu tô falando assim, tem... É no mundo real ou é no mundo das entidades? No mundo, é no mundo das entidades. Tá. A gente tem todos os elementos místicos e fantásticos presentes. É tipo uma aventura do Thor que se passa em Asgard. Assim. É. Inclusive o traço lembra muito o Kirby, né? Kirby. É, não, eu notei pela capa assim que tem grande influência, né? Tem bastante influência visual mesmo. Na verdade, ele pegou a ideia que eles usaram, que a Marvel usou. Só que com as divindades nórdicas, com as divindades africanas. Exatamente. E aí tem uma narrativa muito interessante, eu não sei te dizer se ela é se ela faz parte dos contos, mas ele utiliza todo o pano de fundo dos contos, todos os personagens, os orixás, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, todos esses deuses e de outros personagens e heróis e mitos estão dentro... dessa narrativa. Como eu falei, ainda não terminei de ler, mas eu indico muita leitura. Já tô quase no final. E o autor é Hugo Canuto, como eu disse mais cedo. Esse material estava em pré-venda até pouco tempo. Ei. Mas provavelmente ele vai ser distribuído aí em algumas comic shops do país. Vocês podem achar Contos dos Orixás no Facebook e Hugo Canuto no Instagram. Bem fácil. Isso aí, pode ser. Fez o jabá, tá bonito, tá legal. Fiz o jabá, ganhei o meu, agora pode ademar. O meu, no caso aqui, eu até conheci os autores, mas olha só, aí, só depois. Olha aí, ó. Só depois, não tinha nenhuma relação. Inclusive o Marcelo Quintanilha, que é o que eu vou falar agora, foi uma experiência muito, como é que se diz? Neutra, né? Conhecê-lo. Mas enfim, a obra dele é fantástica. Eu tô falando sobre Talco de Vidro, não é Tungstênio que virou filme e tudo mais, mas Talco de Vidro, pra mim, foi assim o quadrinho mais incrível que eu já vi. Não só de nacional, isso transcende qualquer fronteira, eu acho. Assim, o Talco de Vidro chegou pra mim através de um empréstimo. Foi um amigo meu que me emprestou. Só que esse mesmo amigo que me emprestou, ele me emprestou um monte de outros quadrinhos. E ele sequer ressaltou, assim, tipo, olha, esse aqui é o mais incrível que tu vai ler desses aqui. Não, ele me emprestou um monte de quadrinhos, assim, e eu comecei a ler, tanto é que eu não comecei pelo Talco de Vidro, comecei por outros e tal, e lá eu falei, pô, Marcelo Quintanilha é um cara que tá sendo bem celebrado hoje em dia e tal. Vou ler, óbvio, né, aqui porque deve ser bom. Mano, quando eu começo a ler, de novo, mesma experiência. Primeira página eu já vi que não era um negócio qualquer. O narrador da história é incrível, cara, remete. É uma obra que conversa muito com literatura, que conversa muito com cinema também, até porque o traço é bem realista, lembra muito foto, fotografias, né? Parece assim que você tá num filme. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que seria uma obra muito difícil de adaptar para o cinema, porque a presença do narrador é muito forte. Então, ela parece, ao mesmo tempo que você acha que tá vendo um filme por causa das imagens, a presença do narrador é tão forte que lembra muito literatura mesmo. Tipo um Dostoiévski, alguma coisa assim, entendeu? Onde um Machado de Assis, talvez. Mas, assim, o narrador é um cara, assim, que você não faz a menor ideia de quem seja o cara. Porque ele fala com uma linguagem muito coloquial. Ele não diz quem é. Ele não se apresenta em nenhum momento, você não sabe quem ele é. Se ele conhece a personagem principal, que é a Rosângela, que é uma dentista, você não sabe, termina a história e você não sabe quem é esse cara. E ele também não é onisciente, assim, porque parece que ele também ouviu a história de alguém em alguns momentos, assim, porque ele não tem certeza sobre algumas coisas. Esse é o ponto mais, assim, acho que original, que eu nunca tinha visto num quadrinho, assim. Um narrador que conta uma história que ele também não tem muita certeza do que ele tá falando, mas... É incrível isso. Vou falar da sinopse, né? Porque a história é uma história muito, muito simples, mas que ao mesmo tempo tem várias camadas, assim, que é difícil de contar. Muito simples. Uma dentista que mora em Niterói, que tem uma vida perfeita para os padrões da classe média brasileira, né? Eu entendo esse quadrinho como uma crítica ferrenha à classe média brasileira. É uma mulher que tem uma vida perfeita, ela tem um marido que é um cardiologista famoso, ela tem um consultório dela. Na verdade, ela nunca passou por um sufoco assim na vida dela, sempre ela teve dinheiro e tudo mais. Tem filhos que não são filhos rebeldes, são filhos que são até estudiosos e tal. Enfim, é o sonho da classe média brasileira, ter uma vida estabilizada, frequentar lugares bem frequentados, né? Festas bem frequentadas, como o pessoal diz, né? E ela não deveria estar se queixando de nada. Só que ela tem uma prima, que é uma prima daquela parte pobre da família, né? Nossa. É. Geralmente que é a que a gente faz parte, eu no caso, assim, né? É nós. Então ela tem uma prima que ela convive desde a infância, assim, e tal. Inclusive, rola, assim, durante o quadrinho, várias vezes, a repetição de umas fotos delas de duas crianças. E a menina, que é a prima dela, ela tem um sorriso característico que vem desde a infância, que ela nunca perde, assim. É um sorriso espontâneo. Ela é uma... Sabe aquelas pessoas que estão na merda, mas ela tá rindo? Humilde, mas feliz. Feliz e tal, não sei o quê. Aí o que acontece? Parece que na concepção da Rosângela, essa prima dela não tinha meio que o direito de ser feliz, assim, ela acha. Caraca, é. Porque quando ela nota que essa prima dela tá muito feliz, tá muito radiante, ela exala um... Não é um feromônio, mas assim, tipo, uma energia... negativa. Não, uma energia positiva. Ódio. Ah, tá. É mana dela. A prima dela, ela emana, né, uma energia tão boa, tão positiva... Que incomoda. Que incomoda a Rosângela. A Rosângela fica, caramba, o que que tá acontecendo com essa mulher? Essa mulher é uma... Fudida. Uma fudida, cara. Por que ela tá tão como feliz é que assim? Alguém fudido pode ser feliz? Então, a partir desse momento, quando elas se encontram já depois de adultas, e ela nota essa energia tão, tão positiva, tão boa dessa prima, ela começa a ficar obsessiva por essa prima, pra saber o que causou isso. É, entra numa espiral de inveja e começa a destruir a vida dela, porque ela começa a buscar essa energia na vida dela, e só que ela procura nas coisas externas. Ela procura no marido, ela procura no trabalho, ela procura... sempre em algo que está externo a ela e tal, e ela não encontra, e ela se sente frustrada, e ela começa a tomar várias decisões que vão meio que minando as relações que ela tem, né, com o marido. Enfim, eu não vou falar o resto da história, porque é spoiler, e essa é uma história que precisa ser lida. Não adianta você pegar um resumo, pegar spoiler é foda, né? Vai por mim, cara. O narrador... ele é fantástico, ele é um Machado de Assis atual, assim, cara, muito louco, assim, ele é muito maluco. E a história é muito boa. E assim, cara, na minha concepção, talvez se eu tivesse lido, saiu em 2015. Em 2015, o país já estava meio que dividido por conta da política e tal, tudo mais. Não sei se nesse período, 2015, se eu tivesse lido essa história, nesse período eu tivesse tido o mesmo impacto que me causou, que eu fui ler agora em 2017. Esse quadrinho. E me causou um impacto enorme, assim. Principalmente por causa dessa divisão entre classe média e pobreza e tal. Essa coisa toda. O mais importante é como ele consegue, cara, trabalhar a psicologia da personagem. É impressionante. Então não vou falar mais nada, porque falar mais do que isso já é spoiler, mas a arte é maravilhosa, a narração é incrível, e eu termino por aqui, essa aqui é minha saideira. Tá, então eu também vou para minha saideira, para minha última indicação. Eu vou falar agora de um quadrinho lá da galera do Nordeste, lá de Natal, que é o Boca do Lixo, do Jamal Singh, e do... eu acho que pronunciei o nome dele errado, eu só falo com ele na internet faz um tempo, mas eu acho que o nome dele é Jamal Singh, a pronúncia é Jamal Singh, e do Wendell Cavalcante, que chama Boca do Lixo. Na verdade, eu vou trapacear, porque são... pelo que eu entendi, é uma série, já tem dois números, e eu acho, espero, na verdade, que eles façam uma continuação, que tem uma terceira, uma quarta, porque... será que tem alguma relação com A Boca do Lixo? Era uma minissérie da Globo, que estrelada pelo Alexandre Frota. Nos anos 80. Os dois, o quadrinho e a série, são baseados na Boca do Lixo, que era a área de produção de... vamos ser politicamente corretos. É a área de produção de filmes independentes lá de São Paulo, nos anos 70. Vulgo era onde a galera fazia pornô chanchada. E é sobre isso. Não é a chanchada mesma... mesmo? Pornô, chanchada. Pornô mesmo. Pornô chanchada. Tinha história, mas tinha muita putaria. Eu não vi a série da Globo. Eu tava pesquisando ainda há pouco sobre o quadrinho e eu encontrei essa minissérie. Eu não vi a minissérie. Não é a mesma história, com certeza, mas a temática é a mesma. É sobre essa área de São Paulo, que era a Boca do Lixo. Mas tem uma relação. Que era onde se produziu. Tem uma relação. Se tinha Alexandre Frota, então tem uma relação. Ah, com certeza. No caso do quadrinho da Boca do Lixo, é a história de três amigos que são lá de Natal, têm interesse de fazer sucesso, de ganhar dinheiro, obviamente, e eles têm uma veia artística muito forte. E os três se mudam nos anos 70 para São Paulo, com a ideia de virarem artistas conhecidos, produtores, e vão trabalhar em São Paulo e acabam produzindo pornô chanchada lá na Boca do Lixo. Pegando um gancho do que tu falou, mas isso eu também já vi o próprio Jamal falando, e ele também me falou, conheci ele pessoalmente lá no FIC, um cara super gente boa. Não me pagou cerveja, que nem o jabado. Ah, não estou fazendo jabá pago, que nem o nosso amigo Luiz, eu tô falando porque realmente o quadrinho me impactou, é muito bom. Ele também trabalha muito bem diálogo. O Wendell, que é o roteirista, escreve diálogo muito bem. Durante a história, tu vai vendo nitidamente a diferença de personalidade dos três amigos. Tem um que é mais focado em trabalho mesmo, e esse até consegue ter um pouquinho mais de sucesso. Ele consegue ser roteirista da Globo, consegue um emprego melhor e tal. Só que por, sei lá, desencanto com a vida artística convencional e também por amizade com os parceiros dele que foram pra lá e ficaram ferrados, ele acaba se juntando com eles, voltando pra Boca do Lixo e virando produtor de filme de pornô chanchada nos anos 70. Eu falei que eu ia pegar a deixa do que tu falou, porque apesar desse quadrinho se passar nos anos 70, o período político era bem interessante e lembra muito hoje essa visão, essa... briga, vamos dizer assim, de uma população mais conservadora com uma população mais liberal, mais mente aberta, mais focada em arte. O quadrinho trabalha isso. E o Jamal comentou que muita gente que olhava o quadrinho falava, ah, esse quadrinho é atual, né? Tem a galera que é pró-ditadura, que quer que os militares no poder e tal. Ele fala, não, pô, isso aqui é nos 70. Lembra muito hoje. A história é muito boa, também não vou entrar em detalhes. Jamal fez uma das teasers de divulgação que ele fez, que cita o Ustra. Se vocês procurarem Jamal, sigam o Ustra. Isso não tá na história, é um extra que ele fez para divulgação, que um dos personagens encontra o Ustra numa situação de pornô chanchada. Que é muito puta engraçado. Que... Deve ser uma coisa só do masoquista, alguma coisa assim. Só né? Um detalhe. Tu não leu o quadril, né? Mas é bem por aí mesmo. Ele fez tipo um teaser de divulgação que é muito bom. E a história é muito boa. Nossa, que merda. Saíram dois volumes e eu espero que a história continue, que tenha um terceiro, porque a história é muito boa. Essa é a minha dica saideira. É, só um detalhe. É, acostumem-se. Porque nós não temos assunto que não podemos falar, então se vocês não gostam deste... É, o programa tá bem amador, porque a gente tá começando, a gente tá se encontrando, a gente não, ninguém ainda fez podcast. Ah, eu fiz um podcast ainda antes. É uma paródia da capa do sim, posta do filme da a primeira noite de um homem. Vocês encontram do fácil. Hoffman, é o Dash Hoffman. É o Dash Hoffman. Eu confundo o Dash Hoffman com o Al Pacino, mas... Porra! Quem não confunde? É o Dash Hoffman. Quem não? Pessoal, e é isso. Alguém quer mandar uma mensagem de encerramento? A gente tá bebendo há umas 2 horas e eu percebi que a gente tem que começar bebendo antes da próxima gravação. Já vai ficar a dica pro próximo. Sim. Porque a gente rende muito mais do meio pro final, quando a gente certeza. Já tá bêbado. Com certeza. Eu não estou. É porque não tinha rum. Traz um Montila do menino. Não tinha rum, então o Luiz não bebeu. Ele só provou muito um pouquinho bom. De vinho e cerveja. No próximo a gente vai trazer Montila. E vocês vão ver que o Luiz vai ser o mais animado dos três. Meu tesão é no senhor Coronel Ustra. Sensacional, eu gostei. Eu gostei, eu quero ler. Mas isso é uma tisa de divulgação, isso não tá na história. O cara come mas o Ustra, tem, brother. Mas tem um... Simplesmente isso, o cara enraba o Ustra. Mas isso aqui é uma tisa de divulgação. Mas tem uma cena que um deles encontra a mulher de um general e o general paga ele pra sair com a mulher, que tem uma das melhores cenas do quadrinho, que é o ator, dos três, um deles um é roteirista, um é produtor, um é ator. Tem uma cena do ator com a mulher de um general que é muito caraca. Engraçada. Vale muito a pena. E aí, pra encerrar, alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, eu acho que o primeiro episódio tá ótimo. A gente eu agradece. Acho que não, tá uma merda. Todo podcast que começa, o primeiro é um lixo. Dei uma chance pra gente, porra, que os próximos vão melhorar. Tá entrando até o Google aqui falando nessa porra. Eu discordo do Luiz, tá uma porcaria, mas é o primeiro, é um teste. Acreditem na gente, os próximos vão melhorar. Inclusive, surgiram temas pra gente, que a gente, dentro do possível, se for ideia boa, a gente vai colocar em prática. Se for ideia for uma merda, a gente vai ignorar. Pode mas fazer deem ideias. Foi assim que começou se tu achar que não tá bom, faz o teu, faz melhor que a gente. Então, eu se eu tá acho fodão que... mesmo, então... É bom que já no início não, as pessoas já acostumam, né? Bom, eu agradeço quem conseguiu continuar até aqui com a gente, quem não desistiu. Deve ser um funil do caralho, deve ser um funil do caralho, deve chegar um cara. São vários filtros, né? Bora ver quantos downloads dá isso. É. Além dos 5 que estão aqui já. Por favor, façam download. Por favor, ouçam, né? Por favor, ouçam. Obrigado ao nosso público. Tá bom, a bicho, todos que vieram. E a galera não vai te pagar jabá de cara, Luiz. Esse podcast tá saindo provavelmente no dia ou próximo do dia do quadrinho. Do Dia Nacional do Quadrinho. Perdão, não, dia do quadrinho nacional. Nacional. Inclusive, tem eu fiz esse erro somente pra exemplificar que muitas pessoas cometem esse erro, né? Porque existe também o Dia Nacional do Quadrinho. Que é uma data totalmente diferente. Tá bom, bicho, encerra. Não sei por que alguém vai ficar ouvindo até. Se a pessoa conseguir chegar até aqui, é porque ela é uma vencedora. Tá bom, tu tá bêbado. Encerra. Vou desligar. Valeu, essa gente. Porra. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Falling tender, longing for the days of no surrender years ago.